Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes, queridos vivencianos, queridos amigos. Hoje, no nosso programa 864, nós teremos aqui com a nossa querida amiga Lourdes Ruim. E hoje é o dia 9 de janeiro de 2022. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez vamos entrando no ar, levando um pouquinho mais de conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. E com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica, manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram livros espíritas, espiritualistas de autoajuda e CD, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia e Camel Filtros, solução em saúde para a sua água. Como o Rui falou, hoje nós contaremos aqui com a presença da nossa irmã Lourdes Roim. Ela é de Campo Limpo Paulista, está online conosco aqui. E o tema que nós vamos conversar é exatamente sobre quem é você. Isso é um assunto muito interessante que nós abordamos bastante dentro da doutrina espírita, ou melhor, dentro da codificação espírita. Isso é um questionamentos dos mais importantes que existe dentro da doutrina espírita. Então, você pode ir analisando aí quem é você, preparar suas perguntas, seus comentários. Diga, Rui. Não. Ah, tá. Rodrigo, que hoje nós temos telefone. Uhum. Temos atendendo o telefone. Tá certo. Então, liguem para nós, telefone 3921-3009, o nosso DDD é 12, ou então entre nas nossas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, não sei o que mais lá, tudo quanto é TIC aí também tem, e o Rodrigo vai falar com vocês. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, nossos queridos vivencianos. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa a gente pode ser reprisado a qualquer momento aí. Tá todas essas redes sociais, né? Tem o pessoal que está aqui no YouTube, na rádio online e também agora no TikTok, né? A gente ainda não está fazendo live, porque a gente não tem os seguidores suficientes ainda para fazer live, mas a gente espera aí que todos vocês que têm a TikTok aí nos siga. Tem aqui do lado aí o QR Code, ou se você colocar lá Rodrigo PGC, você já encontra a gente, porque acho que lá é uma rede social mais pessoal, né? Mas eu uso para divulgar aqui os bastidores, divulgar a doutrina espírita, divulgar aqui o Vivência Espírita, a Rádio Vivência Espírita. Então, vocês que estão participando conosco, eu quero já agradecer aqui de antemão, mandar um alô para as rádios parceiras que estão conectadas conosco, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, a Rede Doutrina, a gente tem aqui também a Rede Doutrina do Rio de Janeiro e a Web Rádio Semente e Amor, lá do Mato Grosso do Sul, retransmitindo a gente pela rádio online. A quem está aqui conosco no YouTube é o Recanto da Prece Orice Barçanufa, a TV Espaço Espírita, perdão, a TV Espírita Nosso Lar, de Vitória da Conquista, Bahia, e também Sementes de Amor, retransmitindo pelo YouTube. Já deixo um alô para os nossos ouvintes no Facebook. A gente tem aqui a Regina Spack, a Meire Romão Marcondes, e aqui no YouTube a gente tem bastante gente participando, mas antes comentar aqui que o nosso WhatsApp já está aberto, então se vocês quiserem entrar, comentar, ligar para nós aqui, que tem o Tião, Sebastião, né, tá lá, Tião Varoto, né, tá lá no telefone, porque a gente passou um tempo aí sem ter ninguém para atender. Então, o Tião, para quem não conhece, é esposo do... Tião, se você puder vir aqui, ó, atrás de mim, aqui só para o pessoal ver, é marido da Antônia, que esteve com a gente participando também. Aqui, ó. Agora dá para ver. Cientista do INPE, que ajudou o satélite a ir lá para o espaço. Será legal. Que ele tem capacidade para atender o nosso telefone? Opa! Rapaz, do jeito que esses cientistas são, é arriscado que o telefone ele não saiba atender direito. Porque, né? Ele está tão concentrado na Lua, nesses lugares aí, que de repente o telefone ele fica meio ali. Não, e até é bom, se quiser até conversar com o Tião, só ligar, né? Só ligar aqui então no 12-3921-3009 para conversar aqui com, bater um papo com o Tião. Né? Então a gente já agradece aqui o YouTube, o pessoal já está interagindo bastante aqui, a Fabiola Pasolini, a gente tem aqui o Antônio Varoto, está aqui mandando mensagem, ó, bom dia, paz e luz a todos nesse domingo. A Elida Silva participando aqui conosco, Gisele Lacerda, Neide Rodrigues, lá do Castelã, Maria Inês Correia, o Ari Rangel, Marcelo Staben, o Aécio César, daqui a pouco vai vir as perguntas do Aécio aqui também, a gente tem notícia boa do livro do Aécio, a Deli, a Rosana Ali, Jorge Eloy, João Ramalho, a Sandra Ferreira, Maria Mazo, Adolfo Mazala aqui da AME também, do Coal, né? A Maria Camboschi, lá de Campo Lindo, Paulista. Maria Helena, deve ser conhecida aí da Lourdes, depois a Lourdes comenta pra gente. Rosana Menezes, Rosana Santinato, Antônio Bessa, Claudemir Santos e Francisco Lopes aqui já no YouTube, marcando presença. Fala, Jorge. Oi, primeiramente, me desculpar aqui, que eu esqueci de falar o nome do patrocinador Gigavale Atacado, depósito do seu depósito. Não, vai ser demitido. A gente tá tão condicionado a falar o nome dos patrocinadores que não lê mais, né? Então, de repente, mas aí tem que considerar a idade, né? 62 anos também a gente vai fazer, aí esquece alguma coisa de vez em quando. E também falar que quem tá ligadinho conosco aqui é o Iramir, lá da Bahia. Desejando um excelente programa. A Antônia Varoto, né, está aqui com nós também. Você sabe qual é o apelido da Antônia Varoto? Não. Cuco. Você não sabia, né? Tem alguma coisa a ver que fica cantando o tempo todo, não. Antônia, não sabia. O Tião falou que é o Cuco do relógio. Então, exatamente. Isso que eu considerei. Toda hora fica cantando. Estamos descobrindo o segredo da Antônia, viu? Mas a gente fala aqui as coisas, daqui a pouco os alunos, todo mundo, eu vou pegar no pé da Antônia. Já pensou? A moral que ela tem nas escolas, onde ela deu aula, tudo quanto é canto. Não, e tem outra, viu? Ela está fazendo uma série de respostas, porque ela participou com a gente do programa falando sobre Jesus Gonçalves e ela teve várias pessoas que fizeram perguntas para ela. Então, ela está levantando todas as respostas e vai mandar para a gente para divulgar, tá? Tá. E também a Maria Ângela, também mãe do Rodrigo, está aqui conosco também no WhatsApp. Um grande abraço a todos. E está fazendo aniversário, fez aniversário anteontem, né? Mas está fazendo a festa hoje, né? Então, eu fui convidado, se vocês não foram... É, vai, se não foi convidado, se toca, né? Porque às vezes não é muito amigo, não é amigo, né? Então vamos lá iniciar. Passar aqui para o Carlinhos fazer a prece de abertura e depois a gente passa aqui para a Lourdes também. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Tião. Seja bem-vindo ao trabalho que aqui nos... Quando o trabalhador está pronto, o trabalho sempre aparece. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus. Como todos os domingos, vamos ler uma mensagem de Minutos de Reflexão de Jorge Reis pela editora Dionísio. É o item 74. A vida é fonte divina. Temos que aproveitar. Se um dia chegamos chorando, sorrindo queremos voltar. Pois fazemos parte dessa vida, desse eterno despertar. Queridos irmãos e irmãs, vamos fechando os nossos olhos e agradecer pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que vamos ter neste domingo abençoado. Neste mais esse programa Vivência Espírita, onde estamos recebendo a nossa querida irmã Lourdes Roim, de Campo Limpo Paulista, que vai nos fazer um esclarecimento sobre quem é você. Agradecidos, vamos envolvê-la com nosso carinho, com nosso respeito e pedindo a Jesus que nos ampare nessa manhã, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje é: quem é você? E nós estamos aqui com a... Estamos aqui não, lá em Campo Limpo Paulista está a nossa amiga Lourdes Roim, mais conhecida como Lu Jorge. É voluntária da Comunhão Espírita João José Rodrigues. É psicóloga, é palestrante e é administradora do podcast. Depois você fala do podcast, que eu e o Jorge que não entendemos nada. É só você e o Rodrigo que vai conhecer, viu? Bom dia, Lourdes Roim. Bom dia a todos. Muita alegria estar com vocês. Eu queria agradecer ao senhor, seu Rui, né, pelo convite, ao Carlinhos, Jorge, Rodrigo, o Tião, né, que me receberam aí com tanto carinho. A família Vivenciana, que está conosco, né? E todos os companheiros que nos acompanham pelo chat, como a Helena Comboche, que você falou, a minha irmã Sandra, o Jorge, que é meu marido. Então, eu sou conhecida como Lu do Jorge, a esposa do Jorge, né? Mas, o Lourdes, eu liguei para você uma vez para que você viesse participar do nosso programa. Eu falei: ah, não posso, porque nesse dia eu vou para Capitólio. E você foi para Capitólio e viu o que aconteceu ontem em Capitólio, né? Pois é, nós acabamos transferindo a nossa viagem agora para abril. Nós não fomos para Capitólio, mas realmente muito triste o que aconteceu ontem, né? E nós nos solidarizamos aí, oramos por aquelas famílias. Já temos notícia de quase 20 desaparecidos, 7 mortos, né? Então, imaginamos a dor daquelas pessoas que foram para se divertir, né, lazer, e aí encontraram morte. Mas como a gente sabe, né, a vida dá sempre um jeito quando chega a nossa hora, mas para a família é difícil, e mesmo para o espírito desencarnante, né, mesmo que a gente tenha todo o conhecimento espírita, cristão, é uma passagem, né? E a gente acaba se surpreendendo e dependendo do nosso grau evolutivo, a gente sofre muito, né? Assim? Tudo bem. Então vamos lá. Quem é Lourdes Roim? Pergunta difícil, porque difícil. Eu estou tentando descobrir. Eu ainda estou tentando descobrir, e nós sabemos que nós vamos passar, né, quase que a eternidade toda buscando essa resposta, né, de quem somos. Através das várias reencarnações, vamos aprendendo, nos descobrindo, até atingirmos o estado de espírito puro, né? Então, eu sou uma pessoa que está buscando sair da sua zona de conforto, porque para nos descobrir, eu me enxergo como um iceberg. Eu conheço aquela pontinha e tem um mundo debaixo d'água. E esse mundo debaixo d'água é que eu tenho que descobrir. Então, é preciso esforço. Não é uma tarefa fácil. Então, eu busco sair dessa minha zona de conforto, né, para tentar descobrir quem eu sou. E é muito difícil para mim me deparar com as minhas imperfeições. Porque, normalmente, a gente faz uma ideia muito melhor de nós do que somos, né? Então, quando nós nos defrontamos com a nossa sombra, isso causa um conflito. Causa aquele conflito entre o que eu gostaria, o que eu devo e o que eu posso, né? O que eu gostaria de fazer, de ser, né? Mas o que é que os ensinamentos da doutrina de Jesus me ensinam que eu devo fazer? E o que é que eu sou capaz de fazer? Então, esse conflito, muitas vezes, faz com que a pessoa se distancie desse seu questionamento, né? Desse questionamento, dessa descoberta, desse confronto entre o seu ser real, né? Esse seu estado de imperfeição, que nós estamos imperfeitos, não somos imperfeitos, né? Com esse estado ideal do eu, né? De você, essa luta. Mas é uma luta que eu, Lu, travo com tranquilidade, porque a doutrina, Jesus, são para mim um farol, né? Que me dão esperança, que me mostram que eu vou atingir essa perfeição um dia e que vai depender de mim, né? Então é isso, eu sou uma pessoa que busco valorizar as minhas potencialidades, lutar contra as minhas imperfeições, aceitá-las, né? Ter essa humildade aí, sei lá, humildade não é o termo, mas ter essa tranquilidade, né? Em aceitar como eu estou, mas desejar e lutar para ser diferente, para ser melhor. Porque eu me enxergo como Paulo, né? Que dizia, porque não faço todo o bem que desejo, mas todo o mal que não quero, esse faço. Acho que é mais ou menos isso que eu sou. Lourdes, você ia contar uma historinha para iniciar o nosso bate-papo. Qual é essa historinha? Então, dizem que uma mulher, ela desencarnou e chegou lá nos portões do reino do céu. E ela batia, né, desesperadamente querendo entrar, que é o que nós faríamos, né? E aí ouve-se uma voz que pergunta, quem é você? E ela diz, eu sou mulher. E a pessoa, então, a voz, né, diz, mas eu não estou perguntando qual é o seu sexo, eu estou querendo saber quem é você. Ah, eu sou cristã, mas eu não quero saber qual é a religião que você segue, eu quero saber quem é você. Bom, eu sou uma pessoa recém-chegada da Terra, mas não me importa de onde você vem, eu quero saber quem é você. E as perguntas foram se repetindo, né, o quem é você, e ela dando respostas que não foram satisfatórias. Então, ela foi obrigada a reencarnar para descobrir quem ela era, que é o nosso estado hoje. Estamos reencarnados para descobrir quem somos, para que possamos, então, caminhar, né, nessa escala evolutiva que a doutrina espírita nos incentiva a buscar. Então, esse quem é você... É muito difícil de responder, né? Porque nós temos uma escola de aprendiz do Evangelho, que é da Aliança Espírita Evangélica, e ela, durante 3 anos, nós fazemos esse curso para que a gente possa se conhecer. E no final do curso, então a gente deixava lá o microfone para cada aluno, para cada um que terminou o curso, para ir falar dela. Não é para falar do vizinho, nem do esposo, nem dos filhos, é falar dela. Olha, era difícil as pessoas chegar, pegar o microfone e falar dela, né? E é difícil mesmo a gente falar da gente mesmo? Ah, é muito, né, seu Rui? Porque se você for verdadeiro, sincero, né, você vai ter que contar o que você é, então as suas imperfeições e as suas qualidades, né? E você se expor ao outro naquilo que você tem de pior é uma tarefa muito... muito árdua, chega a ser chocante, né? É conflituosa, sabe? Causa uma dor. Eu dizer para o senhor, por exemplo, que eu era uma pessoa muito impaciente. Eu escolhi um defeito bem tranquilo, né? Impaciência. Mas olha só, seu Rui, eu era extremamente impaciente. E a vida, ela nos oferece chances, oportunidades para que a gente enxergue esses nossos defeitos e nos mostre o caminho para corrigir. Eu era impaciente, mas eu não tinha essa consciência. Então, se o senhor me perguntasse, eu ia falar, não, eu sou elétrica. É diferente, eu sou capaz de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, eu dou conta de tudo. Eu não ia dizer que eu era impaciente. E todas as vezes que eu ia ao supermercado, eu levava uma listinha. Até hoje eu levo a listinha. Só que antigamente eu só ficava atenta àquela lista. Eu não olhava nem para os lados, porque eu queria fazer compra rápido, né? Porque eu tinha mil coisas para fazer. E aí, o que a vida fazia? Quando eu chegava no caixa, acontecia tudo. Acabava a fita da máquina, a pessoa na minha frente esquecia de pesar a compra, que na época não se pesava na esteira. Tinha produto sem preço, o cartão, a pessoa apresentava vários cartões, nenhum tinha saldo, enfim. Eu impaciente lá e a pessoa da frente, nada. Isso todas as vezes acontecia. Para ter uma ideia, eu virava e falava para a pessoa que estava atrás de mim: eu acho melhor você mudar de fila, porque aqui vai acontecer tudo. A fila que eu estou acontece tudo. E eu ainda não percebia que eu era impaciente. Até que um dia, um homem na minha frente estava passando as compras e numa moleza, sabe? E na época, os caixas não ajudavam a embalar. E ele deixando as compras se acumularem lá, né? Aí eu não aguentei. Eu virei para o homem e falei assim: moço, eu posso ajudar o senhor a embalar suas compras? Bom, ele tomou um susto, né? Me olhou e falou: nossa, quem é essa doida que não me conhece e quer embalar minhas compras, né? Aí ele arregalou o olho e falou: ah, pode, né? E eu fui lá, gente. Eu fui embalar as compras de um desconhecido. E ele se sentiu constrangido e começou a me ajudar a embalar suas próprias compras. Quando eu fui para o carro, eu comecei a pensar, eu falei: Lu, que atitude ridícula. Como é que você foi capaz de fazer uma coisa dessa? Por quê? Aí é que tá. Por que você fez isso? Aí eu descobri por que eu sou impaciente. É, quer dizer, aquela vozinha interior é que veio questionar você, né? Eu aprendi agora na pandemia, que nós ficamos em casa, tá sempre trancado dentro de casa, eu e minha esposa, que eu era muito folgado. Eu abria a gaveta, deixava aberta, eu ia mexer a roupa, fazia uma bagunça tremenda. Aí começou uma vozinha me falar: isso aí é preguiça, viu? Eu aprendi que, na realidade, eu era preguiçoso nessa parte, deixava tudo para minha mulher, né? Hoje a gente já está aprendendo a fechar já a gaveta, a colocar a roupa certinho, bonitinho, porque essa vozinha interior veio trazer essa descoberta que eu não sabia, né? Graças a Deus. Então, Eu tô falando para ele, graças a Deus, porque a voz exterior, que era a voz da Regina, da esposa dele, tá falando desde que eles casaram. E ele não ouviu. Desde quando nós casamos. Desde quando casou, tem a voz exterior falando e ele não escutava. Viva a voz interior, porque ele fez ele, depois de 80 anos, descobrir que. Poxa vida. Né? Tá vendo, seu Rui? Olha lá, a vida lhe deu a chance de descobrir isso. Porque a pandemia provocou a sua vozinha interior. Isso. Hoje eu vou fazer alguma coisa. Isso, você está sendo preguiçoso, né? Então a vozinha fala: você está sendo preguiçoso. Então já não tem mais essa preguiça de fazer essas coisas, não. Tá vendo? Só? Olha só, na hora que você perguntou para a Lourdes, né? O que, que era? Quem é você? Aí você sabe que a gente perde o amigo, mas não perde a piada muitas vezes, né? Porque a gente fica fazendo. Eu quero fazer uma pergunta para você depois disso que eu vou falar, tá, Lourdes? Porque a gente tem muita dificuldade hoje nos centros espíritas de colocar o espírito lá dentro, porque tem gente expulsando os espíritos de dentro das casas espíritas, né? Mandando o espírito embora. E certa feita eu tive um contato com um amigo espiritual, se tornou amigo depois, mas com espírito, dizendo exatamente que ele era aquele espírito ignorado e que ele queria passar uma música para mim. Né, por ser ignorado, se eu dava atenção para ele, eu falava: claro, não precisa chegar no centro espírita, não. Por um acaso, eu estava dentro de um carro. Né, e parei o carro e dei atenção para ele, e aí ele passou o refrão da música. Falou: eu sou espírito, estou presente, mas poucos podem me ver. Eu sou espírito, não me ignore. Hoje sou eu, amanhã será você. Então, o que eu queria perguntar para você é o seguinte: por que que as pessoas têm tanta dificuldade de saber que são espírito? Quem é você? Eu sou um espírito. Jorge é agora. Jorge é agora. Eu não sou Jorge. Jorge é o que o espírito está usando aqui nessa encarnação. Em outras encarnações ele vai usar outros nomes, como já usou muitos outros nomes. Então, quem é o principal? É o espírito. Você pode comentar? Jorge, o senhor já me contou o fim da minha historinha, vou contar lá nas minhas considerações finais. Pode me chamar de você, viu, Rui? Porque eu tenho, mesmo sendo idoso, eu ainda tenho idade para ser filho do Rui. Isso. O Rui ele é fundou todas as casas espíritas aqui em São José dos Campos. Ele falava para mim, eu não acreditava muito que ele tinha sido. Quando eu falava de uma casa espírita, ele foi fundador. Aí quando eu falava de outra casa espírita, ele falou, aquela lá isso também é verdade. eu estava na fundação. Também é inauguração. Aí eu falei, pô, será que o Rui, depois de 12, assim, começou a mentir? Meu Deus do céu. Aí eu descobri que era tudo verdade. No dia que eu fui no Centro Espírita Amor e Caridade, estava fazendo 103 anos, né? Aí o Rui estava lá por acaso, a gente queria agradecer ao Rui que ele participou aqui da fundação da casa. Eu falei, ah, então é tudo verdade, porque a casa estava com 103 anos, ele participou, não sei se ele estava na mocidade, se ele estava na evangelização infantil, mas ele participou. Então, a partir daí, eu não duvidei mais dele, né? Olha, Jorge, ele participou como espírito. Eu sou espírito? É ou não é? A gente está falando nisso. Seu Rui, ó, ganhei uma aí com o senhor, hein? Um pontinho para mim. Mas então, Jorge, realmente, né? Nós estamos encarnados, né? Nós estamos no corpo, mas a nossa essência é o nosso espírito. Nós apenas utilizamos desse corpo. E por que a gente acaba não enxergando ou não nos manifestando dessa forma? Eu sou um espírito imortal, essa é a minha essência, essa sou eu, um espírito, né? Porque quando nós reencarnamos, nós estamos muito suscetíveis a todos os apelos que a vida nos traz. Então, o homem, ele é materialista, ele é muito materialista. Então, ele vive em função das coisas, ele trabalha em excesso, em detrimento de valores morais, de descanso, né? de família, de tudo. Nós estamos sempre sendo chamados, atraídos, né? por esses sentimentos, esses desejos materiais de posse, de controle, de poder. Então, tudo isso se distancia um pouco da nossa essência verdadeira, né? Essa vivência ligada ao material. É como se não existisse outra coisa a não ser esta vida. Agora, à medida que nós vamos nos espiritualizando, à medida que nós vamos conhecendo os ensinamentos do Cristo, da doutrina, nós passamos a olhar para nós de uma forma diferente. Por isso, essa busca do autoconhecimento, do conhecer-se a si mesmo, como Sócrates nos diz, né? Por isso, essa necessidade de realmente vivermos uma vida com vistas ao nosso espírito e não ao nosso material. Então, realmente, quem somos nós? Somos espíritos imortais caminhando, né, para a perfeição, caminhando nessa busca da felicidade. E a felicidade é a perfeição. Tem uma pergunta aí do Ari, né, Jorge? Tem uma pergunta aqui do Ari Rangel, nosso irmão Ari Rangel, da cidade de Tremembé, aqui nosso vizinho. E grande amigo, o Ari, né? Fala nisso, o Ari já está demorando para vir, né, Rui? Eu vou convidá-lo para vir para o mês de março, né? Legal. Mês de fevereiro já está completo, tá? Uhum. Joia. Já tá, o convite já está feito, então, né? Uhum, está ouvindo a gente? Só se prepara aí para o dia. O nosso programa está bom por causa disso. Já responde aí, sim. Ele está sempre adiante. Antigamente era difícil arrumar a pessoa para vir no programa. Hoje não, hoje está muito fácil, né? Tá, porque consegue qualquer a distância, né? Também a distância, né? Então ele está perguntando, ele está fazendo uma colocação aqui primeiro, Lourdes. Ele está dizendo assim: Dostoiévski, né, o grande escritor russo, dizia: quanto mais me conheço, mais me detesto. Santo Agostinho, em O Livro dos Espíritos, citando o oráculo de Delfos, nos concita ao autoconhecimento. Ele diz: sabemos que somos até aqui a soma das nossas experiências reencarnatórias com características e idiosincrasias bem específicas. Ari, você foi longe buscar esse negócio de idiossincrasias. Idiossincrasias. Porque tem dois S. Idiossincrasias. Idiossincrasias. Bem específica. Eu só gostaria que fosse traduzido isso na nossa... E depois são as peculiaridade das pessoas. Peculiaridade das pessoas, exatamente. Era mais legal se ele tivesse colocado peculiaridade aqui, a gente já sabia mais. Né? São as idiosincrasias das pessoas. Vivência espírita também é cultura. Exatamente, né? E ele colocou exatamente para a gente descobrir o que, que era, né? Se a gente está ligado. Aí ele pergunta, aí ele faz a pergunta, Lúcio, qual seria a melhor forma de nos conhecermos de verdade e como nos melhorar de verdade? Um grande abraço, obrigado aí. E que ele está competindo com o Aécio, daqui a pouco vem a pergunta do Aécio. Bom, eu acho assim, quando ele cita Dostoiévski, eu não sou profunda conhecedora, né, de Dostoiévski, mas no livro Crime e Castigo, que eu li há anos atrás, eu me lembro que ele coloca ali um drama existencial muito grande, né? Uma pessoa que assassina uma velhinha, não sei o quê. Então, acho que o Dostoiévski, ele lidava mal com a parte ruim dele. E não é isso. Nós não temos que lidar mal com a nossa parte ruim. Se a gente for ver lá no livro dos Espíritos, né? Kardec coloca que essas tentações, essa parte ruim, na verdade, ela tem uma origem divina, uma origem voltada para o bem, né? Mas qual é o problema? O problema é o excesso. Então, se a gente vê, por exemplo, o egoísta, né? O egoísta, ele se ama a ele mesmo. É um amor incontrolável, gigantesco dele por ele mesmo. Ou seja, é um exagero do amor. Mas o que está na base do egoísmo? O amor. Se o amor for bem dosado, vai se reverter no quê? No alto amor. Como Jesus nos pede, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, como você ama você. Então, Dostoiévski não consegue, pelo menos, né, fazendo referência a esse livro, não sei se é realmente essa característica dele, né? Lidar bem com essa sombra. Com lado sombra, né? Lado sombra. Com o lado sombra dele. Esse é um grande porém, né? Porque às vezes a gente não gosta de falar de nós mesmos, talvez por vergonha desse nosso lado sombra, né? Porque a gente sabe que a gente não é perfeito. Né? Então, sim. E luta e ir lá na frente e falar, não, tudo bem, mas aí vai todo mundo apontar o dedo e julgar porque você também não é perfeito. O que você está falando? Sim. Né? Com certeza. E quando ele pergunta, então, como fazer aí, né, para que a gente se melhore, ele está nos remetendo diretamente à questão 919A, onde Santo Agostinho nos diz, né, que toda noite ele se questionava. O que é que ele tinha feito contra ele, contra o próximo, contra Deus? E as respostas ali da consciência dele dariam o caminho a seguir para que ele pudesse modificar no dia seguinte, não cometer os mesmos erros. E que quem se questionasse todos os dias, né, fizesse uma avaliação de como tinha se comportado nos seus relacionamentos sociais ali, conseguiria, então, descobrir quem era e promover esse autoconhecimento. Então, esse conhecer-se a ti mesmo, que Santo Agostinho menciona, nos remonta lá à introdução do Livro dos Espíritos. Veja que Kardec, no item 4, ele já nos traz Sócrates e Platão, dizendo que eles são os precursores do cristianismo e da doutrina espírita. E ele coloca ali 21 pontos de concordância da doutrina de Sócrates e Platão e a doutrina espírita e o espiritismo. Tipo a crença na imortalidade da alma, de que o homem é um espírito encarnado, que nós não devemos fazer mal aos outros, enfim... Esse conhece-te a ti mesmo, Sócrates nos mostrando aí a necessidade do autoconhecimento. Isso há 2.500 anos atrás, porque Sócrates nasceu 470 e poucos anos antes de Cristo. Então, ele extraiu isso, Sócrates, de um templo, né? Uma inscrição do templo de Delfos, que dizia, concluía com essa frase, homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o mundo e os deuses, né? E nós sabemos que Sócrates morreu justamente por não querer abdicar dessa verdade, de buscar trazer de dentro das pessoas as ideias. A mãe de Sócrates era parteira, né? Ela trazia luz às criancinhas. E Sócrates, então, dá um nome à sua filosofia de maiêutica ou parturição, que era trazer a luz as ideias, trazer à luz esse conhecimento. E ele fazia isso, principalmente com os jovens, através de perguntas. Então, a melhor forma de nos conhecer é através de perguntas, de questionamentos, como Santo Agostinho nos propõe lá na 919. Deixando a própria pessoa concluir, né? Através dela respondendo isso. As próprias perguntas, chegando à própria conclusão, né? Esse é o objetivo da maiútica. Isso, isso mesmo. E aí descobrir, né, o que era. Vocês já perceberam? Quando nós somos obrigados a responder para o outro, a nossa resposta faz com que aquilo tudo fique mais claro para nós mesmos. É a mesma questão de ensinar, né? Porque quando a gente vai ensinar, a gente tem que estudar, aprender, compreender para poder explicar, né? Isso mesmo. Eu queria também aqui me solidarizar com Dostoiévski pelo seguinte, porque ele fez uma descoberta fantástica. Uma das melhores descobertas que existe é nós conhecermos o nosso lado sombra. Só que ele colocou a frase, né? Como o Ari citou aqui, ele colocou: quanto mais eu me conheço, mais eu me detesto. Agora, ele não falou o que tinha que fazer depois. Provavelmente também ele falou: pô, eu descobrindo que eu me detesto, eu vou tentar me consertar. Né? Então, eu penso que... Esperamos que sim, né? Eu penso que a descoberta é importantíssima, porque a maioria das pessoas não se propõe a se conhecer, não faz essa proposta. E o lado sombra, eu fiz um artigo algum tempo atrás, exatamente, conhecendo o nosso lado sombra. Mostrando exatamente que a importância de nós conhecermos o lado sombra, porque é conhecendo o lado sombra que a gente dá um passo para poder acertar aquilo ali, que vai ao encontro exatamente do que Santo Agostinho fala depois. Santo Agostinho consegue passar, ele consegue dar a resposta completa para nós, quer dizer, ele fala o que, que é e ensina como chegar até lá. Né? O que faltou para Dostoiévski foi isso. Agora, a descoberta foi importantíssima. Como um dos livros do Jorge Amado, que diz o seguinte: felicidade é tudo aquilo que você quer e não consegue. Então, por que, que ele falou isso? O contexto do livro, Os Velhos Marinheiros, né, era um contexto material, né, materialista. A gente é contra exatamente esse pensamento de você achar que você tem que ter aquilo para você ser feliz. A gente sabe que a felicidade vem de dentro, não do externo, de fora. Mas é importante isso que ele falou. Mas eu tenho que buscar o quê? É aquilo que aquilo que eu quero e não consigo, eu quero amar, né? Eu quero ser melhor, eu quero ser uma pessoa boa. Não consigo ainda, né? Como o próprio Paulo disse aí, que você citou no começo, né? Eu sei o que, é que eu devo ser, o que eu não sou ainda. Isso é a busca de você querer exatamente melhorar. Então, todo esse conhecimento é importante. A gente vê a evolução dos espíritos também nisso, né? Nessas colocações. Aí eu queria citar aqui no final, só para colocar também, uma mensagem de um grande poeta, que a esposa dele está lá em Juazeiro da Bahia nos ouvindo, que é a Lu Almeida, que o Manuca Almeida tem essa mensagem que diz o seguinte: só o amor é maior do que o amor que já existe. Carlinho, tem perguntas? Seja, quer comentar? Quer comentar alguma coisa? Pode comentar. Ou seja, não há nada maior do que o amor. Né? Depois dessa, né, Lourdes? O Rodrigo não falou do Jorge Eloy, de Campo Limpo Paulista, a Sandra Ferreira, a Maria Auxiliadora Mazo, Rosângela Menezes, Rosana Santinato, Antônio Bessa, Claudemir Santos, Francisco Lopes, Nestor Roim, Cláudio Canayama, lá do Lar Uberaba. Pedro e Paulo de Uberaba, a Mariângela, que ajuda na audiência, que é a mãe do Rodrigo. A mãe e a família dele toda. A família toda, então. E a família do Rodrigo, a audiência aqui ia cair uns 50% ou mais. É a família toda. Agora eu agradeço também a família da Lourdes, que tá em peso. Até o Tião está aqui, ó. Aí, ó, Jorge Roim, Sandra Ferreira, Nestor Roim, tá? Todo mundo aí. Tem o pessoal. Inclusive, seu Rui, só uma coisinha que eu ia falar, acabei esquecendo. Quando o senhor me apresentou, o senhor falou que eu sou do João José Rodrigues, né, o JJ Rodrigues aqui de Campo Limpo Paulista. Na verdade, eu colaboro com eles e faço palestras mensais lá, mas eu pertenço à Comunhão Espírita Bezerra de Menezes, de Campo Limpo Paulista. E essas pessoas que o senhor citou, a Helena, a Auxiliadora, a Rosana, elas são de lá. Da Bezerra de Menezes. Eu agradeço a todo mundo que está aí ajudando, mandando vibrações. Na semana passada teve alguém de lá de Campo Limpo Paulista que ganhou alguma coisa, não? Foi a Luiz que ganhou, marmelada. Não foi semana passada? Foi você que foi buscar lá? Aí ele foi buscar o livro. Foi buscar o livro no Mário e vocês não passaram o nome para lá pro Mário para poder ele dar o sorteio. Não, tá na planilha. Ah, o Mário falou que não estava na planilha, aí ele não pegou. Ele não quis pegar qualquer livro lá. Será que eu esqueci de colocar na planilha? Porque pode pegar, é só chegar lá e... Mesmo que não tenha o nome, o Mário está autorizado a entregar. Nossa, eu esqueci, erro meu mesmo. Não, claro, se eu não estiver aqui para resolver essas coisas, é complicado. Na semana passada eu não estava. Aí ele foi buscar o livro lá na livraria. O Mário falou, mas o nome não está aqui. O pai pega o livro. Ele falou, não, vamos esclarecer esse negócio aí. Aí eu estou esclarecendo aqui ao vivo para saber quem é que erra aqui nesse programa. A culpada é sempre o estagiário. O estagiário é sempre a culpada. Porque teve nós entregamos aqui uma bolsa do uma bolsa. Quer ver? Eu tenho até uma cópia da bolsa aqui. Já não entrega. Vamos ver. Né? Uma bolsa desse jeito aqui, que era dos amigos do Chico Xavier, né? Que nós fizemos, muito bonitinha, do evento que teve aqui. Isso aconteceu em 2017. Aí a camiseta de 15 anos. Dentro da bolsa tinha uma camiseta, tinha uma caneca, tinha um livro, tinha tanta coisa. Entendeu? Só que quando essa bolsa foi chegar para a pessoa que ganhou lá em Uberaba, o livro já estava amarelo. Não, e a camiseta de 15 anos. A gente está fazendo 18 anos. Mais de 3 anos, entendeu? A gente vai fazer 18 anos e a camiseta estava lá, 15 anos de vivência espírita, né? Agora a gente vai lançar a camiseta dos 18 anos. Aí nós descobrimos que o carro estava, que a bolsa estava dentro do carro dele, no porta-mala. 3 anos dentro do porta-malas. Fui para Uberaba duas vezes. Foi para Uberaba duas vezes e não entregou a bolsa da pessoa. Rodrigo. Não, e aí, quando ela veio para São José, ela esqueceu de avisar também e a gente esqueceu de levar para ela. Não, mas eu fui sorteada dia 26 de dezembro e a Cuco falou que ia buscar para mim, porque eu moro um pouco longe daí. Né? Foi isso que aconteceu. Agora, Rodrigo, eles chamaram a sua atenção... No ar. Felizmente, minha cunhada, não está no ar, né? Mas depois eu até sei que vou ter que me preparar. Você falou que meu apelido era Cuco. Cunhada é assim mesmo. Pois é. Não, e detalhe, quando lá em Uberaba, eu peguei a Yolanda, a gente foi nas casas espíritas junto e eu não entreguei. Andaram em várias cidades, com a bolsa na Foi pra Sacramento, foi pra porta-mala do carro. A gente foi pra Conquista junto. E Lu, e ele é o mais novo da equipe. Por isso que fala que o espírito, né, ele não importa a idade material. Não, mas eu fico impressionado com o Rui aqui. Eu fico impressionado com o Rui. A gente tá vindo de experiência e tal, então isso aí não quer dizer Rui, nada, né? Eu não lembro nem que eu almocei ontem, o Rui chega aqui e fala, não, você há 2 anos atrás você veio aqui no programa, falou isso, eu nem lembrava que a pessoa tinha vindo aqui. Agora, já que você entregou, eu vou me entregar eu mesmo aqui agora também, numa história dessa, né? Eu fui para Bahia há muitos anos atrás e cheguei lá, minha cidade é muito pequena, né? Tem uma gruta muito famosa, que tem uma igreja dentro da gruta, que é o Sagrado Coração de Jesus. E aí eu cheguei lá, na cidade de Juazeiro, minha prima tinha tido um aneurisma cerebral. E para agradecer a melhora dela, ela mandou fazer uma cabeça para botar a cabeça lá nos pés lá da imagem do Sagrado Coração de Jesus na gruta. Ela falou, Jorge, você vai na gruta? Eu falei, vou. Falou, então você leva para mim a cabeça e põe lá? Eu falei, não sei porque que o pessoal fica pedindo para a gente pagar a promessa deles, né? Foi ela que fez, porque que ela não foi levar? Eu falei, não, deixa comigo. Mas naquela época eu bebia todas, tudo, entendeu? Aí fui lá para minha cidadezinha, passei uns 15 dias lá, e a cabeça em cima da caminhonete, e a cabeça rolava para lá, rolava para cá, para a gente ia. Voltei para Juazeiro, a cabeça estava lá. Quando voltei, falei, meu Deus do céu, estou voltando para São Paulo e não pus a cabeça da mulher lá na gruta. O que que eu faço agora? Aí deixei com meu sobrinho e falei, rapaz, o primeiro portador que tiver para a gruta, você manda colocar essa cabeça lá. Aí ela encontrou comigo e falou, Jorge, e aí, você pagou a minha promessa? Eu falei, paguei, pode ficar sossegado que a sua cabeça está num lugar muito bom. Né? Falou, graças a Deus. O que vale é a fé, né? que vale a intenção, eu já tinha recebido mesmo a graça. Aí meu sobrinho falou que depois dos 3 ou 4 meses a cabeça ainda estava rolando em cima da carroceria da caminhonete, mas ele deu um jeito de um dia mandar a cabeça para lá. Está parecendo a história dela te entregando, você entregando aqui, né? É, pois é. Agora não vai ter mais jeito, agora você... Ô, Carlinho, vamos fazer mais uma pergunta para a gente ir no intervalo? Vamos, vamos sim, Jorge. O Aécio César, de Sete Lagoas, tem uma pergunta. Como afirmar quem realmente somos se ainda estamos condicionados por várias personalidades do passado e ainda em conflito? Quais delas hoje nos apresentamos? O Aécio César, ele vai fundo. Mas por isso, nós ainda não sabemos quem nós somos. Quando a proposta do nosso bate-papo de hoje, quem é você, é nos fazer questionamentos para que a gente vá descobrindo aos poucos o que somos. É como ele falou, né? Existe esse esquecimento do passado, nós estamos encarnados, não temos condição de conhecer todas as nossas experiências anteriores, apesar de que elas estão todas guardadas ali, né, no nosso espírito em estado latente, mas nós não temos condição de tomar conta ou de possuir todo esse conhecimento. Então, nós ainda não temos como responder essa pergunta, quem eu sou? Mas nós temos que nos questionar quem eu sou, para começar a descobrir. É como eu falei num dos momentos aqui no programa. Esse questionamento nós vamos fazer vida fora, eternidade afora. Nós só vamos descobrir realmente essa totalidade do nosso eu, da nossa essência, quando formos espíritos puros. Porque aí teremos condição de olhar para nós com a verdade que existe ali, com todas as nossas conquistas feitas, com todo o nosso trabalho, né, nesse burilamento. Então, nós podemos responder quem eu sou, como eu estou agora. Então, essa é a proposta, descobrir quem eu sou agora, de posse desse corpo, vivenciando essas experiências que me foram propostas nesta encarnação, que eu assumi, que eu aceitei, o que eu ajudei a colocar no meu plano reencarnatório. Então, essa é a resposta. E eu sou realmente a soma das minhas experiências, como uma outra pergunta ele já até colocou. Sim, nós somos. Foi o Ari, mas, né? Nós ainda não temos acesso a elas. Então, a soma de várias personalidades. Acho que é por isso. Né? Soma de várias Vocês personalidades. Querem completar? Não, eu acho legal você comentar que a gente tem que ir para o intervalo agora, né, Jorge? Mas só comentar que a pergunta do Ari, né, antes dessa do Aécio, comentou justamente isso, né? A soma das personalidades que a gente tem em outras vidas. Ou seja, a gente é muito mais do que essa personalidade que a gente está hoje. Essa encarnação. Às vezes a gente acha que essa encarnação é a coisa mais importante do mundo. Não. Nós somos muito mais do que somente essa incorporação, essa encarnação, né? É o que o Sebastião Camargo também comenta, né? Que nós somos uma fração do espírito. Ou seja, o espírito é algo muito maior, que tem uma vivência muito maior. E a pessoa, mas por que a gente não lembra de tudo? Não vai caber tudo isso dentro dessa existência. Todas as nossas várias outras existências nessa existência. Como que a gente vai lembrar de tudo? É como se a gente pegasse um banco de dados de terabytes enorme, gigantesco, e colocasse dentro de um pendrive, que é a nossa, nossa encarnação. E há coisas que não interessam. Nessa encarnação, tem muita coisa que não interessa a gente saber. Não cabe no pendrive. E não vai servir para o propósito desta encarnação. É. Então, tem muita coisa que não há necessidade da gente saber. Outras vezes. Uhum. Quem entrou aqui também, já o Marcos Sugai, lá de Santos, ele tinha entrado aqui há algum tempo atrás, já tinha dado um bom dia a todos, vivenciando, disse que está ouvindo... Está nos ouvindo lá de Curitiba hoje. Lá está 16 graus agora. Poxa vida, está frio para caramba. Se fizesse lá, eu estava com as três blusas já, né? Aí ele colocou aqui, Rodrigo, ele colocou aqui, Jorge, O Rodrigo entrega os brindes quando paga um almoço para ele. Descobri isso, lembra? Porque o Marcos era um dos que tinha ganhado aquele brinde. Você vai, né? Para um brau. O Marcos é um daqueles que tinha ganhado o brinde. Quando o Marcos soube que tinha ganhado o brinde, a sacola cheia de coisa dentro, o Marcos ligou logo e falou: pessoal, vem almoçar comigo aqui em Santos. O Rodrigo, na segunda-feira, já queria ir para Santos. Aí nós acabamos indo para lá também e almoçamos. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso não, é mentira. Quem está falando é o Marcos. Então, se não, pagar um almoço para o Rodrigo, ele leva o brinde no mesmo dia. Isso não é verdade. Não é verdade. Eu já sabia que a gente tinha que levar o brinde para Santos. Eu propus ele pagar o almoço. Mas olha só como esse programa é instrutivo, como ele nos ajuda. Olha quantos questionamentos, quanta coisa ele está mostrando para a gente sobre nós mesmos, né, Rodrigo? Ó, se você pagar o almoço, a gente vai para aí, tá? Não, não é verdade. Agora, não. Outra coisa que eu estou desconfiado aqui também é que a Antônia Varoto, ela entrou e deu um bom dia. Só que ela tinha entrado e colocado uma mensagem também. Eu estava achando que ela queria entregar de algum jeito a Lourdes, mas ela se arrependeu, falou: não vou entregar não, vou ficar quieta. Só pode ser isso. É o que ela deixa eu pensando aqui agora, porque ela pôs uma mensagem e apagou. Aí ela falou: eu vou contar alguma coisa da Lourdes. Eu pensei, estou pensando isso. Que ela, ela falou: vou contar alguma coisa da Lourdes. Ela colocou a mensagem aqui de novo. Só vou ver no intervalo, tá bom, Lourdes? Para ver se não é proibido. Tá bom. Tem uma figurinha. Tá. Mas fala para ela que Deus está vendo. Uhum. Deus está vendo. Espera aí que eu estou procurando a figurinha aqui. Uhum. Mas você vê, Lourdes, que nesse programa aqui as pessoas estão se revelando? Uhum. Rodrigo. Pois é, isso que eu falei. O Jorge, ele se revelou já em vários programas dizendo que ele tem orgulho da humildade dele. O que é que eu posso fazer, né, Lourdes? Orgulho da humildade, essa é boa, hein? Como é que você consegue juntar os opostos? Isso aí eu aprendi com o Rui também. Amigo dele, tem um rapaz que foi aluno dele. Esse dia eu encontrei com esse aluno do Rui, que foi amigo nosso também. Aí ele, depois que ele fez a escola de aprendiz, um dia ele, numa escola que a gente, uma aula que a gente chama de não é de reforma íntima, mas tem um nome da aula lá, é Vida Plena. Aí ele falou o que estava acontecendo com ele depois que ele entrou na escola de aprendizes do Evangelho, né? Aí ele disse: seu Rui, mas eu depois que eu entrei nessa escola, mas eu sou uma pessoa tão humilde, mas eu estou tão humilde que eu estou tendo orgulho disso. Aí eu peguei para mim, isso aí, né? Eu achei a figurinha aqui. Uhum. Achei a figurinha, olha lá. Do Chico aí, psicografei o que você apagou. Uhum. Não, não aparece. Ah, isso aí. Dá para ver. Mas vamos continuar então? Vamos para o intervalo, Rodrigo? A nossa música do intervalo que nós vamos pôr aqui é com Carlinhos Conceição, Brilhe a Vossa Luz. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Aconteceu enfim desencarnar dos restos meus, morrer como vivi, curioso estar vivo, sentir meus sentidos num corpo igualzinho ao meu, acordar tão confuso entre poucos amigos, velando que era eu. Sim, é da lei, coisa de prova, expiação. Se joguei com a vida, eu sou bala perdida. Meu véu é o da ilusão. Meu véu é o da ilusão. Com Deus ou sem Deus, onde irei gravitar? Qual será meu peso espiritual? Será esse o céu dos ateus? Invisível pros meus, errante eu irei pelos vales. sem fim, mas sinto que o breu está dentro de mim. Brilha a vossa luz, brilha a vossa luz. Nada morreu, nem vai morrer. Tudo é vida final. O que ficou, o que expirou, foi só veste carnal. Que não se construa, conquista de cada um. Há um Pai sempre eterno, um Rabi que nos guia, mas duvidar é comum. Brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz. Construa conquista de cada um. Há um Pai sempre eterno, um Rabi que nos guia, mas duvidar é comum. Brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje desenvolvendo o tema Quem é Você? Com a Lourdes Ruim, que é psicóloga, palestrante, é voluntária do Centro Espírita Comunhão João José Rodrigues. Ela falou que era de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, da cidade de Campo Limpo, Paulista. Campo Limpo fica perto de Jundiaí e perto de Campinas, né? É, mas, Rui, a Antônia, ela, não sei se foi porque eu falei, mas ela colocou de novo a mensagem que ela tinha falado. Que tinha apagado. Ela tinha apagado. Então, a Lourdes, se prepare que ela está falando alguma coisa aí. Vamos colocar, Rui? Por isso que é ruim, você, parente, por causa disso. A parente sabe tudo da vida da gente em qualquer momento. Ele... Vamos tá colocar vendo? Aí? Vamos, olha lá. Provocamos a Antônia. Uhum. Ó, vamos escutar. Bom dia a todos da Rádio Vivência Espírita, paz e luz neste domingo. Estou adorando o programa, um tema muito interessante que a gente tem que realmente pensar, né? Quem sou eu? E está sendo tratado de uma forma suave, com alegria, né? Todo mundo pensa que a gente precisa de muita teoria para descobrir tudo isso, basta olhar para dentro, olhar para o coração e olhar ao seu redor, né? Tudo que tem para a gente fazer. Precisa estar atento. E quanto ao meu apelido, Cuco, nossa, eu sou extremamente feliz com esse apelido. Foi um grande presente carinhoso do meu pai. Quando eu nasci, chorava pontualmente no mesmo horário. Acordava, né, pontualmente, desde bebezinho, no mesmo horário. Meu pai até aposentou o despertador matinal, porque depois que eu nasci não precisava mais dele. E dali o apelido de Cuco. Enfim, eu sou a irmã Cuco para todos os meus irmãos, minhas irmãs, meu irmão Jorge. Sou a tia Cuco para todos os meus sobrinhos e os meus sobrinhos netos. E ninguém me conhece por outro nome na família, não. Eu sou a Cuco. E eu fico muito feliz, porque foi um presente carinhoso do meu pai, que também colocou apelido em outros irmãos e pegava, viu? Ele tinha esse dom. Beijos a todos, bom programa, estou adorando. Legal, né? Então, e a minha cunhada falou do meu sogro, né? Uma pessoa muito querida, já desencarnado, né? E ele era, assim, realmente muito especial. Ele dizia que eu era a nora que ele mais amava. para todo mundo. Nós nos encontrávamos nas festas, não sei o quê, e ele falava, ai, deixa eu te apresentar a Nora que eu mais amo. E quantas são? Ele quantas Nora era? Quantas Nora era? Não era só você, não, né? É. Só tem Jorge. O Jorge tinha que estragar o negócio. Pois é, né? Porque esses dias tinha uma pessoa aqui falando também que era o melhor, o filho. Não, não, eu sempre fui o filho preferido da minha mãe. Falei, quantos filhos eram? Falei, 9. Falei, pros outros, o que é que ela falava? Falei, pros outros ela falava a mesma coisa. Eu falo isso para os meus netos, né? Eu tenho meu neto mais velho preferido, eu tenho meu neto mais novo preferido, eu tenho meu neto do meio preferido, né? Então, daqui a pouco começou a misturar, que agora já são 6. Falou, como é que você vai falar dos outros? Eu falei, não, essa daqui é minha neta mais velha preferida, essa aqui é minha neta do meio preferida. Eu tirava os homens fora. Quando eu, até hoje eu consegui ser todo mundo ser preferido. E eles falam, preferido, é preferido mesmo. Bom, é melhor a família dar um tempo, vai ficar difícil. Você vai ter que começar a numerar. Daqui a pouco eu não sei mais, né? Mas, Lourdes, você... Opa, desculpe, pode falar. Imagina. Então, voltando ao nosso tema, eu queria mostrar essa pessoinha aqui, ó. Dá para ver aí? Uhum, o Horácio? Uhum. Dá sim. Dá. Então, o Horácio nos dá um bom exemplo aí, né? Do que é esse confronto com o nosso eu. Porque ele estava andando... cabe fazer um parênteses de que há histórias infantis que têm um cunho moral, que já vai tentando educar a criança, até para esse lado, né, moral, espiritual. E essa historinha do Horácio é bem por aí, porque ele estava andando pelo deserto e, de repente, ele se defronta com um espelho. E daí ele olha lá no espelho e ele fala assim... Deixa eu colocar de novo a carinha dele para os que não o conheceram. Ele olha lá para o espelho e fala assim, perninhas curtinhas, bracinhos minúsculos, que olho esbugalhado e que cabeção! Aí ele reflete um pouquinho, vira de costas, sai sorrindo, feliz da vida e fala assim, ah! Esse aí deve ser um daqueles espelhos que deformam a gente. Então, é bem assim, né? Com a nossa renovação interior. Nós somos alertados pela nossa consciência, desses nossos bracinhos curtinhos, né? E a gente fala, que nada, não sou isso aí não. Pior é que os outros que nos amam nos alertam. E a gente diz, sabe de nada não, ou está com inveja, ou quer ser melhor do que eu. Então, para conhecer-se, nós precisamos admitir os nossos bracinhos, perninhas pequenininhos, olhinhos esbugalhados, cabeças grandes, né? Porque é o único meio. É o único meio. Fazendo um paralelo aí dessa história do Horácio, eu lembrei também de uma história que meu pai contava, naquele tempo que quase ninguém tinha espelho, né? Olha, eu sinceramente eu gostava muito de espelho quando era pequeno, porque não tinha muito espelho, né? É interessante o espelho como é uma coisa mágica, né? Eu lembro que o avião passava lá em cima, a pessoa pegava um espelho para ficar fazendo, refletindo no avião, com medo do avião estar perdido. Sei lá, não sei, né? Minha mãe, por exemplo, quando começava a cair raio, ela cobria todos os espelhos com uma toalha, com um negócio, falava que atraía o raio, que o espelho atraía o raio. Não sei se espelho atrai raio, sinceramente, até hoje. E aí meu pai contava essa história nessa época do espelho ser uma coisa fantástica, que o homem, ele começou a olhar muito no espelho. Ele começou a olhar muito numa coisa guardada na mala e trancava a mala. E a mulher começou a desconfiar que todo dia ele olhava ali dentro da mala. Ele tinha alguma coisa guardada dentro da mala. E um dia ele saiu, ela resolveu abrir a mala escondida dele. Ela abriu a mala, quando ela abriu, ela pegou o espelho. Quando ela olhou, que ela viu aquela figura feminina, ela abriu a boca chorar, saiu correndo para a mãe dela e falou, minha mãe, eu estava desconfiado, meu marido tem outra mulher, olha aqui, ó, ele tem outra mulher. Aí quando a velhinha olhou, falou, minha filha, não se preocupa não, que você é muito mais bonita do que ela. Né? Então... É bem aí, é bem Horácio, né? Tá certo. Vamos lá, perguntas, Carlinhos? Tem sim. Marcelo Staben diz, bom dia, Lourdes Ruim. Como trabalhar com as decepções de quando percebemos que não temos as qualidades que imaginávamos ter? Como trabalhar? Trabalhar com esse foco de que somos espíritos imortais, Trabalhar com esse foco de que temos que arregaçar as mangas, que lutar, que temos nos unir ao plano espiritual em oração, pedir ajuda para que nos mostrem os caminhos através da intuição, utilizar da doutrina espírita, dos ensinos de Jesus, buscar conhecer, estudar, porque ali nós vamos encontrar respostas, nós vamos encontrar consolo, esperança para enfrentar esse momento. Né? Nos cercar de pessoas que possam nos ajudar nesse sentido, pessoas que vão nos apontar aquilo onde precisamos mudar, que vão nos fortalecer, nos auxiliar nessa mudança. Porque, gente, todos nós temos problemas, todos nós temos defeitos, mazelas, dificuldades, mas quando a gente tem a fé no futuro, na imortalidade, conhecemos a reencarnação, temos a certeza desse amparo divino, da presença de Deus, dos espíritos, né, dos irmãos, da espiritualidade superior conosco, tudo fica mais fácil. Não vai ser menos trabalhoso, mas vai ser mais fácil. Então, deparar-se com as suas imperfeições, isso todos nós nos deparamos, sem exceção, porque se estamos num planeta de prova de expiação, é porque estamos ainda num momento de muita imperfeição. Então, isso tudo é muito natural, faz parte da vida, né? Mas o determinismo divino nos diz que nós vamos vencer tudo, que nós seremos um dia espíritos perfeitos, não como Deus, né? Porque ele é único, mas como Jesus, quando aqui esteve, porque hoje também Jesus já caminhou mais, né? Não sei se eu respondi, mas é isso que eu entendo. Quero mandar um abraço aqui também para a nossa irmã Valéria, lá do Rio de Janeiro, que está aqui dando um bom dia a todos, e também para a Claudinha, lá da AME, também que entrou aqui, está dando um bom dia para todos nós, gostando muito do programa. Carlinhos? O Daniel Rosa de Assis, ele diz: irmã Lourdes, no conjunto de virtudes que nos são reconhecidas por quem nos admira, na boa maneira de convivermos, é uma definição de quem somos acima da profissão, do cargo que nos representam? No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec e os Espíritos nos colocam que nós devemos amar os inimigos e que nós devemos prestar atenção a tudo aquilo que os nossos desafetos nos dizem. Por quê? Os amigos, eles querem nos poupar, eles nos amam, eles nos querem bem. Então, muitas vezes, não estou dizendo que isso é regra, mas muitas vezes eles nos poupam de colocar o dedo na nossa ferida. Já aquele nosso desafeto, aquele que quer competir conosco, aquele que acha que nós o magoamos, o ferimos e tal, ele acaba agindo dentro daquela imperfeição que nós temos, né? Do querer vingança, do querer nos fazer a mesma coisa, nos fazer sofrer. Então, ele não tem problema nenhum em colocar o dedo na ferida e ainda mexer, né? Então, ele, sim, coloca bem a claro, a luz da verdade, o que somos. Então, claro, nem todos, né, gente? Como eu falo, as exceções, mas a regra. Então, o amigo, ele te mostra, sim, ele te fala, ele procura te ajudar. Mas, muitas vezes, como nos diz o Evangelho, é o desafeto, é o inimigo que mais te aponta onde você deve se mudar, onde você deve se melhorar. Então, que a gente preste atenção a todas as opiniões dos amigos, dos inimigos, a nossa própria, né? E as confronte com os ensinamentos divinos. Porque é nesse confronto, quando você coloca o que é preciso, qual é o dever, o que é o correto e como é que eu me comporto, é que vai estar a resposta, em qualquer área. Né? Pessoal, profissional, espiritual, né? Emocional, não importa. Você, só diante dessa confrontação com a verdade estabelecida, com a razão, né? Como Kardec nos coloca, né? Com a fé raciocinada, é que nós vamos saber, vamos conseguir aferir em que patamar nós estamos, em que grau nós estamos. Inclusive, eu tinha até comentado com o seu Rui, não sei se é apropriado, se vocês querem ou não, mas no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, né, no Sede Perfeitos, ele nos traz as características do homem de bem. E lá existem, então, as virtudes. E o que eu queria propor era tipo um teste, sabe? A gente lê um pedacinho do que diz lá como uma virtude do homem de bem, falar um pouquinho sobre aquela virtude e depois nos questionar se nós estamos agindo daquela forma ou não. Eu acho que essa é a melhor maneira de nós refletirmos sobre em que patamar estamos, o que é preciso fazer, como estamos nos comportando, o que verdadeiramente sentimos. Então, quando a gente se abrir para defrontar a verdade, aceitá-la, eu acho que nós vamos estar mais próximo desse conhecimento de nós mesmos. Dentro do nosso curso de aprendiz do Evangelho, nós temos batalhando muito pelos nossos vícios e os nossos defeitos. Os vícios nós adquirimos, os defeitos nós já trazemos, inclusive, de outras encarnações. A nossa maior luta que nós temos aqui, que realizamos nesse nosso mundo, quando nós estamos encarnados, é melhorar os nossos defeitos, que já trazemos dentro de nós, né? Essa é a grande dificuldade. Mentiroso, invejoso, prepotente, orgulhoso, vaidoso, todos esses são defeitos que criam um problema, que deixam a gente doente, que faz a gente não compreender direito o que, que nós estamos fazendo aqui nesse nosso mundo. Essa, você tem uma visão assim também ou não? Sim, com certeza. Eu acho que essa é a nossa missão aqui, né? Combater esses defeitos, essas imperfeições que a gente está trazendo. E eu vejo assim, né, nós temos que nos esforçar pelo contrário, que é seguir as virtudes. Então, a gente vê, por exemplo, a questão do perdão. O quanto está a nossa incapacidade de perdoar, né? E o que é que nós temos que desenvolver? É essa capacidade de atingir o perdão. Porque é muito fácil você... É mais fácil você perdoar do que pedir perdão. Porque quando você perdoa, você só precisa usar da sua inteligência. E quando você pede perdão, você precisa usar da sua humildade. Então, para pedir perdão, você tem que lutar contra um desses defeitos que você falou, seu Rui. Contra o orgulho. Você tem que incentivar aí a sua humildade. Então, por isso que eu queria que a gente fizesse aquele testezinho lá do Evangelho. Uhum. Que eu acho que é importante, a gente vai falar um pouco sobre isso. Uhum. A gente vai ver, sei lá, se você for falar da ira, né? Que é aquela exacerbação, né? Quando você fica com raiva e tal. Nós somos obrigados a falar da mansidão que Jesus nos trouxe. Se a gente for falar da preguiça, como o seu Rui comentou que ele descobriu que ele tinha preguiça de fechar as gavetas, nós vamos ser obrigados a falar da diligência, que é justamente a disposição de você fazer as coisas, a presteza com que você quer executar tudo. Então, eu acho que sempre... O contrário, né, de um defeito é sempre uma virtude. E eu prefiro sempre me fixar na virtude, no aprender... Como desenvolver essa virtude? Porque automaticamente eu vou estar combatendo o defeito. Né? E sabemos que o egoísmo, né, é o maior de todos. Ele é o contrário da caridade, ele é o maior de todos. Lourdes, os caracteres do homem de bem são muitos, né? A gente tem no Evangelho. Agora, a gente pode até fazer um resumo de alguns aqui, por exemplo, como ele começa mais ou menos dizendo assim: um homem possuído pelo sentimento de caridade e amor ao próximo faz o bem pelo bem, né, e sacrifica o seu interesse por amor da justiça. O que a gente poderia exemplificar, falar um pouco mais sobre isso? Eu acho assim, no caso, a caridade, ela engloba a indulgência, a benevolência, a abnegação, o devotamento, o perdão. Né? Então, se nós buscarmos desenvolver essas virtudes... Me desculpa, Jorge, repete de novo o começo aí da parte do... O homem possuído pelo sentimento de caridade e amor ao próximo faz o bem pelo bem sem esperança de recompensa e sacrifica o seu interesse por amor à justiça. É, então, exatamente isso. Então, eu estou dentro da linha do que você perguntou. Então, a caridade, ela envolvendo essas virtudes, ao desenvolvê-las, nós vamos estar fazendo bem pelo bem. Então, se a gente for ver lá, por exemplo, a benevolência. A benevolência é você ter boa vontade. A abnegação é você ter aquela dedicação extrema, né? Aquele desprendimento, aquele altruísmo. É você, inclusive, acima das suas próprias necessidades. É quando você coloca o outro antes de você. Se você for ver o devotamento, que é parecido com a abnegação, é também quando você se entrega, né? Mesmo precisando fazer algum sacrifício, você se entrega ao outro. O perdão, que é um ponto muito essencial aí nessa formação da caridade. E isso não sou eu que falo, está lá no Evangelho, tá? No Evangelho está dizendo que a caridade é a soma desses cinco pontos. Vou repetir: a benevolência, a indulgência, o perdão, o devotamento, e o outro é a abnegação, né? Então, para fazer esse bem, é preciso que a gente desenvolva essas características. E no caso do perdão, que era o que eu estava falando antes, quando eu disse que era muito mais fácil a gente perdoar do que pedir perdão, porque para pedir perdão, nós precisamos desenvolver a nossa humildade, que é uma das virtudes mais difíceis de serem alcançadas, porque você tem que acabar com o seu orgulho, né? Então, é muito difícil. Agora, já perdoar, quando diz que você tem que usar a inteligência, é que a neurociência, ela estuda ali como o cérebro reage com relação ao tempo. Então, há algumas teorias que estão sendo ali confirmadas de que o cérebro, ele não consegue, não é que ele não consegue, ele não trabalha essa questão de passado, presente e futuro. Então, quando você relembra uma ofensa, né? Você está trazendo aquilo para o presente, é como se aquilo estivesse acontecendo novamente. E quando você está sob o estresse, o nosso organismo ele joga, né? No organismo adrenalina, noradrenalina e cortisol. Por quê? Porque nós vamos ou ter que lutar ou vamos ter que fugir diante de uma situação, estamos ali sobre aquele estresse. Então, esses hormônios vão nos ajudar, vão nos dar aquele input para que a gente consiga fazer o que é necessário fazer. Quando você vai relembrando, remoendo o que te causou mal, né? O que a pessoa fez, não sei o quê, você toda hora está predispondo o seu organismo ao estresse. Porque a lembrança te leva àquele momento outra vez. E toda aquela raiva, toda aquela mágoa, ela eclode, né? E aí, novamente, você joga adrenalina, noradrenalina e cortisol, que são hormônios bons, que vão nos ajudar. Mas o excesso, né, esse excesso que é jogado, né, desses três hormônios no nosso organismo, vai virar toxina, vai nos prejudicar e vai reverter no nosso organismo físico. Então, por isso que perdoar é um ato de inteligência. Porque se você perdoa, você não carrega mais aquele peso nas suas costas, né? E você não está nesse processo de estresse, contaminando, impedindo que aqueles lugares onde deveria correr uma energia boa esteja entupido com energia ruim, né? Você vai limpar esse seu organismo. Fora que você também não vai estar vibrando toda hora negativamente, né? Atraindo obsessores, atraindo aqueles espíritos que vão se afinizar com o seu tipo de pensamento. Então, eu acho que para você conseguir exercitar realmente a caridade, você tem que estar atento a esses cinco pontos que o Evangelho nos traz. E Paulo, né, ele colocou lá, Paulo, quando ele fala lá que ele coloca a caridade como uma virtude superior até à esperança, né, quando ele fala, se eu falasse a língua dos anjos, né, se eu soubesse todas as profecias, mas se eu não tivesse caridade, nada seria. Então, acho que é isso. Lourdes, essas colocações do homem de bem são muito interessantes mesmo. E essa citação sua da inteligência, né? Para nós temos que ser inteligentes para perdoar, eu sempre falo sobre isso também. Por quê? Porque fica mais fácil. a partir da hora que aguça a nossa inteligência, né? Fala, olha, perdoar é difícil, mas se você for inteligente, você... Porque quando a gente usa a inteligência, você sai um pouco do emocional. Você sai um pouco do emocional e começa a usar a inteligência. Porque se a gente usar a inteligência, a gente vai ver assim, por que que eu tenho que sofrer se foi alguém que fez alguma coisa errada contra mim? Por que que eu tenho que ficar sofrendo a vida toda? Por que que tenho que ficar magoado a vida toda? Se eu estava conversando com um parente meu, ele falou, poxa vida, Jorge, eu tenho uma mágoa do meu tio já morreu faz uns 20 anos. Ele falou, tenho uma mágoa do meu tio, poxa vida, desde que eu era jovem. Ele falou, mas quanto tempo faz isso? Ele falou, nem sei, faz uns 50 anos. O que que ele fez para você? Rapaz, não sei direito, mas sei que eu tenho uma mágoa dele danada. Olha só, ele carrega uma coisa dentro dele que é um absurdo. Quer dizer, isso, é, para mim, é totalmente falta de inteligência. Quer dizer, o tio fez um mal para ele, de alguma maneira, e ele está carregando isso com ele o resto da vida. Quer dizer, para que isso? Por que que eu vou sofrer? Quem tem que sofrer é quem fez o mal, e não eu que recebi. Não, não eu. Então, perdoar é uma questão de inteligência mesmo, pura inteligência. Penso que, se a gente olhar por esse prisma, a gente tem mais facilidade para perdoar. Porque, né? Porque o que que acontece? É, eu saio do emocional e entro no racional. Entro no racional no sentido de falar, poxa, se eu for inteligente, eu perdoo e eu me livro dessa coisa. Eu me livro disso que está acontecendo comigo, dessa dor que está acontecendo comigo, eu saio fora dela. Né? Lembrando sempre que perdoar não é a gente ficar botando o braço no pescoço do inimigo e chamar ele para jantar em casa, nem dormir na nossa casa. Não, né? É conviver, né? Não precisa conviver. É, exatamente. Você usar a inteligência e falar, ó, deixa esse negócio para lá, manda, acaba com isso, manda embora. Eu vou tirar isso de dentro de mim, né? Porque a gente acaba ficando doente, a gente acaba passando mal, tem problema físico, tem problema psicológico, problema tudo quanto é jeito por causa de não perdoar. Né? Sim. É verdade. É, e é isso, né? Jesus foi claro, né? Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Provavelmente seu primo está trazendo isso de outras encarnações e vai continuar levando para outras encarnações. Porque ele não tentou resolver, ele não tentou se afinizar com o tio dele enquanto eles estavam juntos. Essa, com certeza, era uma das missões deles, né? É, ele perguntou para mim, como espírita, o que, que eu achava, né? Jorge, mas você, como espírita, o que, que você acha disso? Eu tenho isso dentro de mim. Eu falei, não, faz uns 20 anos que ele morreu. Provavelmente, quando você também morrer, vocês vão se abraçar lá no umbral para fazer as pazes, com certeza. Né? Com certeza, onde eles vão se encontrar, né? Não sei se todos nós, né? Vamos dar claro. Uma passadinha no umbral, né? Claro. Senão não tem graça, né? Senão não tem graça nenhuma. Não, senão não tem graça. Nem se for pra gente só ir lá pra ajudar, né? Não, exatamente. Mas com certeza nós vamos. É. O trabalho é que move o universo. A gente tem que pensar em lugar que a gente vai pra trabalhar. E o lugar melhor pra trabalhar é no próprio umbral, né? Nos próprios lugares. É isso aí, não tem lugar melhor. Para trabalhar em ajuda do outro e nossa própria, né? Porque nós também, muitas vezes, conseguimos melhorar observando o outro, né? Vocês já perceberam isso? Porque nós temos esse, não sei se é defeito, mas essa característica de nos projetar no outro. É, isso eu percebo bem, porque eu sempre fui muito autoritária. Hoje, felizmente, eu já não sou como eu era, né? Ainda sou um pouco, mas não como eu era. É, e todas as vezes que eu batia de frente com alguém que era autoritário como eu, nossa, aquilo era discussão. Era bico, bico. Depois eu reclamava. Exatamente. Bico. Depois eu reclamava para o meu... eu reclamava para o meu marido, né? Mas imagina, não sei o que... Até que eu percebi, o que nós fazemos? Nós projetamos no outro aquilo que está dentro de nós. Então, nós enxergamos aquele defeito do outro, ele bate dentro da gente. Como nós não gostamos disso em nós, mesmo que a nível inconsciente, né? Nós enxergamos claramente no outro. Então, aí a gente bate no outro, né? Então, olha como Deus é sábio, lógico, né? Ninguém questiona nada a respeito de Deus, mas veja, ele nos coloca para viver em sociedade para tudo isso, né? Para que a gente aprenda nessas interações, para que a gente aprenda com esse convívio com o outro, para que a gente extraia não só essa consciência dos nossos defeitos, mas das qualidades que temos que adquirir. Então, se a gente vê um Chico Xavier, uma Madre Teresa, um Jerônimo Mendonça, um Bezerra de Menezes, né? Como tudo que eles fizeram de bem e ainda fazem, né, no mundo espiritual, junto aqui na Terra, isso tudo também desperta em nós a vontade e a necessidade de sermos iguais, termos próximos, de atingirmos de alguma forma aquela plenitude. E falando disso, eu lembrei de uma comunicação que o Dr. Bezerra deu, tem uma história que chama-se A Diferença. E ele diz que estava no final, né, do trabalho mediúnico, das consolações que ele estava passando para as pessoas e tal, quando um espírito lá, bem perturbador, né, fala para ele assim: mas, doutor Bezerra, como é que eu posso ser um espírita cristão, ou um cristão espírita, se eu vejo na casa espírita, e eu mesmo, né, sou uma pessoa egoísta, vaidosa, irada, né, orgulhosa, e eu vejo isso acontecendo na casa espírita. Eu vejo disputas, eu vejo brigas, né, por causa de postos, por causa de dinharias. Então, como é que eu posso ser um espírita cristão se eu tenho todas essas mazelas na minha alma? E aí Bezerra fala: pois é, eu sou espírita cristão mesmo também tendo essas mazelas na minha alma. Aí o espírito fala, ó, né, porque pensa assim, Bezerra, né, como é que Bezerra tem essas mazelas também, né? E aí Bezerra diz que essas qualidades negativas, olha, ele se reporta aquilo que eu falei lá no começo. A exacerbação é que é o erro, mas a virtude, ou mesmo o defeito em si, ele tem aquela origem boa. Então, ele coloca essas qualidades negativas, né? Elas me mostram que no passado eu corria para elas e hoje eu corro delas. Então, há uma grande diferença. Olha, que legal, muito legal. Então, só para comentar, legal, né? Também, Luz, eu lembrei, você contou, e eu lembrei de uma história também no conhecido nosso, que ele trabalhava comigo, mas era aquela, essa pessoa que discutia o tempo todo, batia a boca o tempo todo, como o Rodrigo falou, dois bicudos não se beijam. Mas eu nunca discuti com ele, não, sempre fiquei na minha assim, o tempo todo, mas vi ele assim. E certa época ele começou a me observar e ver que eu era espírita, alguma coisa, e demonstrou interesse. Ele falou: Jorge, poxa vida, eu sou essa pessoa do jeito que eu sou, o que você me aconselha? Falei: por que você não faz um curso de aprendiz do evangelho, um curso básico de espiritismo, essas coisas? Não é para você ser espírita, mas é para você aprender a se conhecer mais, todas essas coisas. Ele falou: poxa vida, tudo bem. Aí indiquei para ele um centro espírita perto da casa dele, que ia ter um curso, e depois fiquei um tempo sem encontrar com ele. E aí, passado algum questão de 6 meses, 7 meses, encontrei com ele aqui no calçadão da Rua 7. Tinha umas 1000 pessoas. Quando ele me viu de longe, ele já abriu os braços e falou: Jorge, meu amigo, estava um tempão que eu estava procurando você para encontrar. Falei: que legal, nos abraçamos. Ele falou: pô, olha, quero agradecer, falando alto para caramba, quero agradecer para você imensamente, que o que você fez por mim não tem pagamento. Falei: mas o que que eu fiz? Falou: você me indicou para mim fazer um curso de aprendiz do evangelho e eu estou fazendo o curso de aprendiz do evangelho. Você lembra daquele cara que era arrogante, prepotente, que discutia com todo mundo, que brigava com todo mundo, que se achava o melhor? Eu sempre fui desse jeito, né, Jorge? Falei: quis de uma fugida, mas concordei, né? Ele falou: então, agora depois do curso de aprendiz eu sou um cara perfeito. Eu falei: continue fazendo o curso, continue, porque né? Porque a coisa tá, vai dar uma... Eu sou perfeito. Continua lá no curso, porque você tá precisando. Agora, você vê não que sai coisa, do curso. Né? Jorge, como as pessoas olham para nós, eu digo assim, aqueles que vocês que fazem um programa de rádio, um palestrante espírita, um orientador de curso, como as pessoas olham para nós com uma visão deturpada. Uhum. Acontece isso comigo também, né? Uhum. Então, quando eu comecei no espiritismo, há 25 anos atrás, eu achava, quando eu entrava na câmara do passe, né, a pessoa ia me dar o passe, eu achava que aquela pessoa estava sabendo tudo sobre mim. Eu falava: ai, meu Deus, quando ela colocar a mão em cima de mim, ela vai saber o que eu sou, o que eu fiz, né? Como se aquelas pessoas tivessem algo além. Né? Quando, na verdade, nós estamos todos no mesmo barco. Não é assim? Eu sempre digo, escolho os temas para as minhas palestras, quando me é permitido escolher, né? Quer dizer, a pessoa indica, daquilo que eu estou precisando. Então, o que é que eu mais sinto que eu preciso aprender? Aí eu escolho aquele tema porque eu vou estudar a respeito daquilo, e aquilo vai me ajudar. Então, nós somos tão necessitados como qualquer outra pessoa. Nós não somos nada além de ninguém. A única coisa que eu vejo é que nós estamos buscando a base, né? Nós estamos, através do estudo, buscando uma base. Não precisa ser perfeito, né? Porque se a espiritualidade fosse esperar aparecer alguém perfeito para poder trabalhar, não ia ter ninguém para trabalhar. E nós estamos aqui, na própria doutrina espírita, para aprender quem nós somos. Quem é você? Quem nós somos, exatamente. Isso. E você tocou num ponto interessante, que as pessoas olham para a gente diferente. Quando a gente está num atendimento fraterno, por exemplo, as pessoas olham para a gente como se a gente fosse padre. E se você bobear, ela conta a vida inteirinha para a gente ali, como se fosse um confessionário. Claro, você tem que encarar como isso. Tem que encarar dessa maneira, não tem problema. Você está orientando alguém. Agora, você vê a postura das pessoas que vêm conversar como se ela fosse: essa pessoa vai resolver os meus problemas, porque essa pessoa sabe tudo. E eu lembrei agora de uma história da Fernanda, lá da casa da Marcela, que a Fernanda é médium de psicografia, que recebe cartas consoladoras aqui de Jacareí, e nós também somos lá da casa da Marcela. Ela foi no supermercado com o marido dela e estava passando no caixa. De repente, ele olhou uma moça e falou para o marido dela: olha, eu acho que aquela moça lá ela é irmã de uma senhora que frequenta a casa da Marcela. Ele falou: ah, eu acho que é ela, sim. E a Fernanda deu uma olhada para ela, e ela estava admirada olhando para a Fernanda e não falou nada, né? A Fernanda, quando chegou em casa, recebeu um telefonema da amiga dela, da irmã dessa moça. Ela falou: Fernanda, eu estou ligando para você porque minha irmã está aqui apavorada, porque ela viu você no supermercado e você estava olhando para ela. Ela tem certeza que você viu algum espírito acompanhando ela, está achando até que vai morrer. Você vê? Ai, meu Deus. Só porque a pessoa é médium e ela nem estava olhando, ela só olhou para ver. Então a pessoa olha assim, como, mais uma vez, nos atendimentos fraternos, o que acontece? A gente está ali, a pessoa começa a se olhar para trás, começa tudo, tipo assim: será que ele está vendo alguma coisa aqui em mim? Será que... Eu já chego para a pessoa e falo: ó, não tem nenhum espírito aí perto de você, mesmo que tenha. Eu falo: ó, não tem ninguém, fica tranquila, fica sossegada, que espírito não fica andando à toa aqui, não. Né? Porque a pessoa chega, você tem que tirar o assombro das pessoas. Puxa vida, só porque você é médium ou você é espírita, você sabe tudo, aí a gente não tem defeito, né? Tem gente que pensa que a gente não vai nem no banheiro, acho, né? Pensa até isso. É. Mas você vê, né, Jorge, por isso que eu acho que há também uma volatilidade, um turnover, sei lá se posso usar esse termo, na casa espírita. Turnover é muita saída, lá... só traduzindo aqui. Isso, é muita saída, muita gente. Tem gente aqui que sabe falar russo, mas não sabe falar inglês. Exatamente. É. Você está na linguagem do falar Dostoiévski, mas não sabe falar inglês. É. Mas então, e há essa saída da casa espírita, né? A gente percebe muito isso. A pessoa começa, faz aquelas 4 semanas, que na nossa casa espírita, 4 semanas de tratamento, e depois ela some, nunca mais aparece. Ou porque ela melhorou, né? E depois ela vai retornar dali um tempo, quando novamente os problemas acontecerem de forma mais intensa, ou porque ela esperava um milagre. Ela achava que nós tínhamos o poder de ajudá-las de uma forma que não é assim, que ela ia tomar passe e ia sair de lá boa, né? Que ela ia conversar com você, você ia lá no trabalho mediúnico, dialogar com os espíritos e convencer para todos os obsessores saírem de perto dela. E quando isso não acontece, porque ela não se reformou, porque aí existe, então, a importância da palestra evangélica, né? A importância dos estudos na casa espírita, porque são eles que vão te dar essa sustentação. Então, na nossa casa espírita, a pessoa que faz o tratamento, ela tem que se comprometer a assistir o evangelho durante 4 semanas, pelo menos, né? Porque nesse evangelho que ela vai começar a despertar para poder mudar, para poder administrar os seus problemas, para poder trabalhar melhor com eles, para fazer essa ligação com o plano espiritual. E as pessoas que não entendem isso, que não entendem que a função de um templo religioso, uma casa espírita, uma igreja, não importa o que seja, é de fazer essa religação, né, com Deus, é de fazer a criatura descobrir a sua missão aqui na Terra, quem não entender isso, não buscar conhecer isso, nunca vai sair, vai estagnar, porque nós sabemos que o espírito não retroage, mas não vai progredir, vai estagnar. Bacana. É, Rodrigo, vamos para o nosso momento de Gigavale? Vamos sim. É, lembra, aqui também quem ligou para nós aqui, pelo telefone, foi o senhor Arlindo, nosso amigo Arlindo, avô do Rodrigo. É o Biso Lindo, é. Segundo E deseja a todos um ótimo domingo. Está gostando muito do programa. Qualquer dia ele tem que vir aqui para a gente dar um abraço. Fala, dele. Encontrei, a gente tá falando que a família está... Exatamente. Tá, o senhor Arlindo. O senhor Arlindo tem experiência de programa, que ele foi radialista há muitos anos. Né? É, e a promessa de ano novo dele é que ele vai montar um programa aqui só sobre sertanejo raiz. Ele disse sertanejo, não esse sertanejo de hoje, aquele sertanejo. Isso, porque o sertanejo raiz. De hoje. Eu gosto muito de sertanejo raiz, porque as músicas para a gente chorar, né? A gente escuta as músicas, a gente chora, né? Agora, aí o pessoal atual mudou esse negócio. Eles fazem a música, eles mesmos choram. Aí nem a gente precisa chorar mais, né? Eu nunca vi tanta choradeira de que esse tanta povo sofrência. Agora. Meu Deus do céu, para com isso. Não dá para escutar nenhuma música, que é tudo igual. Olha, tanto homem como mulher canta do mesmo jeito, ou homem ou mulher canta do mesmo jeito. Não tem diferença se é homem ou se é mulher que está cantando. É todo mundo chorando, se espremendo, parece que estão no banheiro. Né? Tá louco. Por isso que a gente aprende na doutrina. Agora aquilo ali, né? Não é sofrência para ele, é sofrência para nós. Porque quem tiver ouvido para escutar aquilo tem que estar sofrendo. Por isso que a gente aprende na doutrina espírita. A dor é inevitável, mas a sofrência é opcional. Sofrência é opção, então não tem opção de entrar nesse negócio. A sofrência é opcional. Bom. É isso aí. E tem vários tipos de lágrima, de choro, né? Meu Deus, esse choro, sofrência aí, né? E o choro que comove, que traz a nossa exatamente. Sensibilidade, que aflora a nossa sensibilidade. Era o que acontecia na música raiz sertaneja mesmo. É. Você sempre tinha uma história ali dentro, sempre tem alguma coisa que emociona. Quem era da roça sente muita saudade, quem morou no interior sente muita saudade. Então... É, pode ser até caipira, mas é cultura. Eu acho que é cultura. Sim. Porque esse negócio que tem hoje aí, sinto muito, mas isso não é cultura. Isso aí é uma coisa qualquer que eu não sei que nome que tem ainda. E aí ele vai estrear aí a promessa de ano novo, né, o Caboclo do Sertão, né, que era o nome dele na rádio que ele... Ah, legal. que ele tinha. Que legal. E nisso que eu estava falando de chorar, né? Eu sou muito chorona, mas muito chorona. Eu choro por qualquer coisa. Eu não sei como eu não chorei ainda hoje, tá? E o pessoal fala, né? Quando eu vou fazer palestra, pessoal, vocês já distribuíram caixinha de lenço na porta, porque hoje é a Lu que vai fazer palestra, né? Então vai chorar. E eu lembro que sempre que eu fazia, que eu faço palestra com live, alguma coisa, que eu acabo chorando. Aí eu falo, são esses meus amigos do Bezerra de Menezes que estão aí me ouvindo, mandando vibração para eu chorar, porque eles gostam quando eu choro. E eles estão todos aqui, ó, estão todos presentes aqui mandando mensagem. Mas hoje a vibração deles para eu chorar, acho que já não está tão forte, porque eu tô rindo muito hoje, hein? Vamos colocar, nós vamos entrar aqui no momento Gigavale, Lourdes. E o momento Gigavale é uma mensagem que a gente coloca do Momento Espírita do Paraná. O título hoje é Quem é Você? Né? O título da mensagem. E você ouve, por favor, e depois você comenta para a gente, tudo bem? Claro. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Entre os guardados do executivo de uma grande empresa... Encontramos um dia a seguinte nota. Quem é você que chegou tão de mansinho e conquistou meu coração de forma tão absoluta? Lembro que quando você se fez anunciar, encheu de ansiedade o coração de sua mãe e me acenou com o doce encantamento de ser pai. Aguardei sua chegada entre noites indormidas de sua mãe, tentando acomodar a barriga de uma e de outra forma, enquanto você crescia dentro dela. Afinal, você chegou. Era tão pequena, tão miúda, que no primeiro momento tive medo de machucá-la ao segurá-la em meus braços musculosos. Minhas mãos pareciam tão desajeitadas e grandes para segurar algo tão delicado. Nos dias seguintes, fui descobrindo a sua fortaleza. Enquanto você se entregava aos meus cuidados, tão frágil, tão dependente, fui me sentindo um gigante com a enorme responsabilidade de responder pela vida de um pequenino ser que confiava totalmente em mim. Um ser que dormia em meu colo e se aquietava em meu peito quando a aconchegava junto a mim. Uma criaturinha que ficava me olhando, emitindo sons que eu nem entendia, enquanto eu trabalhava o computador. Depois fui descobrindo a maravilhosa potencialidade que dormitava em você, na medida em que os meses foram passando, e você se foi revelando. Recordo do interesse pelos meus livros, claro. De início, o que você mais adorava era o som das páginas rasgando. E que belo estrago você fez em algumas das minhas revistas. Aos poucos, fomos nos entendendo. E você foi compreendendo que devia respeitar certos espaços e certas coisas. Que podia ter acesso aos livros, às revistas, aos CDs, para deles usufruir, sem estragar. Quando menos esperava, lá estava você frente ao computador, imitando meus gestos, tentando digitar tão rápido quanto eu, manuseando o mouse, clicando aqui e ali, vitoriosa, retirando da impressora a folha reproduzindo o bicho colorido que você escolhera na página aberta da internet. Depois veio a escola. E cada dia você retorna com uma musiquinha, um versinho, uma dobradura, algo que você aprendeu, fez, criou. Cada dia você me conquista mais. Hoje sei que Deus mandou você para a minha vida para transformar minha intimidade. De homem de negócios sempre sério, postura impecável, tornei-me o garoto que se ajoelha e se permite ser o seu cavalo de estimação, andando pela casa com você nas costas. Do ser quase indiferente que não conseguia demonstrar carinho, você me transformou num homem que retribui a doçura do seu beijo com outro. E isto fez com que eu também me voltasse para sua mãe, para minha própria mãe, e a elas conseguisse demonstrar amor. Você me desperta pela manhã com seu canto e sua voz, enquanto saltita pela casa e a mantém alegre todas as horas. Retorno do meu trabalho cansado, e em poucos minutos me recomponho ante a sua presença, que me salta nos ombros, quase me sufoca de abraços, dizendo da sua saudade, e me conta as mil pequenas coisas que fizeram o seu dia. Olho nos seus olhos, sentindo um afeto profundo jorrar de minha alma. Mergulho na limpidez do seu olhar, e ante tanto que recebo de você, me pergunto: quem é você, minha filha? Quem é você, dádiva de Deus, que veio me transformar em um ser melhor e me mostrar que o mais importante no mundo não é o que se tem, o que se compra, o cargo que se ocupa ou a função em que estamos? E esse é o momento Gigavale. Lourdes, o que é que você pode falar dessa mensagem? Bom, eu acho que ser pai, ser mãe é a mais sublime missão que a gente pode receber. E através dela, Deus nos auxilia imensamente, porque Ele traz para o nosso seio familiar aqueles espíritos, né, com os quais nós precisamos intensificar o amor ou nos afinizar, né, conseguir construir um relacionamento tranquilo, saudável, amoroso. E como o pai relata aqui, foi essa filha que veio despertar aquele homem que estava ali adormecido dentro dele. Um homem que se preocupava, sim, com o trabalho, né, com o sustento da sua casa, mas que dava pouca atenção à esposa, a si próprio, enquanto homem sensível, né? Então, essa criança, esse espírito, veio realmente com a sua fortaleza moral e espiritual, com essa missão, provavelmente, de despertar naquele coração um homem novo, um homem amoroso, um homem sensível, o homem capaz de se dedicar ao outro, que era filha, e através dela dedicar-se então à esposa, né, a ter uma visão diferenciada do mundo. Porque a missão dos pais traz consigo essa responsabilidade da formação daquele ser, né? Mas, ao mesmo tempo, traz essa libertação de quem você é. Há aquela projeção ali, aquela projeção amorosa e aquela projeção do seu eu, naquele ser indefeso, como ele coloca, que depende de você. Então, você se supera, você tenta ser melhor pelos seus filhos, né? Para poder fazer com que eles tenham uma vida melhor, uma vida mais plena em todos os sentidos. Eu acho que esse é o meu entendimento dessa linda mensagem. Obrigado, Lourdes. Vamos encerrar o momento de Gigavale, Rodrigo. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Quem está ligadinho aqui conosco é a Rede Espaço Espírita, TV Espaço Espírita, 24 horas no ar, retransmitindo o programa Vivência Espírita. É TV Espaço Espaco, né? Espírita.com.br. Isso aí. É onde que é? Lá de Barra Velha, Santa Catarina. É? Barra Velha, Santa Catarina. Um abraço. Mandar um abraço lá para o Dorival. Uhum. Dorival, que está sempre escutando a gente também, está sempre divulgando. Que tem a rádio, e não é só a TV, é a TV e a rádio também, que tá, retransmite a gente pelas ondas da web rádio. É, o Recanto da Prece também sempre retransmite a gente ao vivo. Né? E tem mensagem aqui, o Claudio Yudi. Pergunta. O Claudio Yudi comentou aqui pra gente. É, deixa eu só verificar aqui também, não teve nenhuma pergunta aqui na... No WhatsApp. Aqui tem no WhatsApp, mas. No Recanto da Prece. Às vezes, uhum, no Recanto da Prece aqui, o pessoal que está aqui interagindo, a Marli Campos, a Lúcia Augusta, a Maria Joana aqui, Araújo, a Leire Carvalho. Estão participando aqui pelo Recanto da Prece. O pessoal participa bastante lá com o Carlos e a Beth. Mandar um abraço lá para eles. E um feliz ano novo também, né? E o Claudio Yudi mandou uma mensagem pedindo para lembrar do aniversário, né? Deixa eu ver aqui. Opa, tá aqui. É, lá da Chiquinha, lá do Lar Espírita Pedro e Paulo. Só que a gente comentou na semana passada, né? Só que como ela estava completando 106 anos, a gente estava na dúvida se ela estava encarnada ainda, Cláudia. Ainda bem que você comentou com a gente aqui, então a gente quer deixar aí o parabéns para a Chiquinha. Né? Não é fácil, não é moleza chegar a 106 anos, né? Lá no lar de idosos, lá no lar espírita Pedro e Paulo, lá em Uberaba, né? Que é onde o Bacelli faz os trabalhos de psicografias e cartas consoladoras. O Rodrigo, é sinal de que ela é muito bem cuidada lá para chegar a 106 anos. Né? Rodrigo, eu fui num velório de um senhor de 95 anos, né? Mas a minha surpresa foi quando eu cheguei no velório, que chegou lá tinha mais dois irmãos dele. Um tinha 102 e o outro tinha 105. Aí eu sentei perto do 105 para conversar, né? Foi Deus peso. Olha, eu queria dar os pesos pela morte do seu irmão, tudo. Ele falou, rapaz, a gente já estava até conformado, porque a gente, desde que ele nasceu, a gente achava que ele não ia vingar mesmo, né? 105 anos. 95. Mas vamos lá. Um abraço para Chiquinha, lá, 106 anos lá de... Lourdes, como é que a gente faz dentro de uma casa espírita que nós sabemos que lidamos com vários espíritos diferentes? E a gente, como dirigente, é difícil a gente conseguir até, vamos dizer, conviver com pessoas vaidosas, orgulhosas, dentro da própria doutrina. Teria uma maneira da gente fazer com que essas pessoas se conhecessem para poder ser menos, às vezes, agressiva com as palavras, agressivas com a maneira de ser, para melhorar o centro espírita? Porque nós sabemos que existe uma coisa chamada seleção natural. Os comuns ficam e os que não são comuns, entre eles, vai embora. Como é que nós podemos fazer isso daí? Seu Rui, é algo difícil administrar, né, tantas personalidades diferentes, porque é o mundo é assim, as nossas relações sociais são assim. Não seria diferente dentro de uma casa espírita, sim, porque as pessoas que estão lá são as pessoas do mundo. Então é muito difícil fazer essa harmonização. Interação. Né? Isso, interação. Eu acredito que o exemplo, esse é a melhor forma que a gente tem para guiar uma pessoa. Jesus fez isso através de ensinamentos e de exemplo. Ele exemplificou tudo que ele ensinou, não é assim? Então, eu acredito que a gente vê muito também essa questão desse orgulho, vaidade, egoísmo, como o senhor colocou, até dentro dos próprios tarefeiros, próprios trabalhadores, né? Então, acho que o dirigente espírita, ele tem que capitalizar para si essa harmonia, essa necessidade dessa transformação que nós estamos discutindo hoje, né? Através do exemplo dele, através dos conselhos, das direções que ele vai dar para aquele grupo, fazer essa harmonização, para que eles busquem essa harmonização. E para o público, eu acho que as palestras têm que ser bem direcionadas para essas questões de despertamento do ser humano, né? Os cursos mesmo, como os que vocês citaram hoje, já fazem esse despertamento. E é só o tempo, porque cada um de nós tem o seu tempo. Então, não adianta a gente achar que eu vou ser menos orgulhosa daqui um mês e o senhor vai ser hoje menos orgulhoso, porque cada um de nós tem um tempo. Nós vamos aprendendo com as nossas experiências, com as nossas interações, com o acúmulo de conhecimento que a gente busca. Então, cada um tem um tempo. Vai ser impossível zerar, né? Ou até diminuir demais, né? Essas discrepâncias entre as pessoas que participam, que estão ali dentro do centro espírita. Mas eu acho que o exemplo de um grupo coeso, de um grupo amigo, né? De um grupo que se preocupa, que mostra preocupação um com o outro, que releva. É muito importante você relevar, entendendo que o outro tem o seu tempo. Você usar de indulgência, você tolerar o defeito do outro, isso é indulgência. É você buscar desculpas para ele. Ele age assim porque ele é ainda um doente espiritual, porque ele ainda não despertou, né, para a vivência espírita, né, o nome do nosso programa de hoje, né, da rádio. Então, é importante a gente sempre tentar trazê-los, trazer essas pessoas para essa consciência, mas não podemos de forma alguma deixar de ser indulgentes e termos essa consciência de que cada um vai ter seu tempo, mas nós temos o dever de mostrar o que é preciso fazer, até mesmo se nós não conseguimos ainda fazer, porque acabamos de dizer que nenhum de nós detém todas essas qualidades e detém só um pouquinho de algumas, não é assim? Então, mesmo que nós não tenhamos ainda nos libertado, né, de todas essas mazelas, nós temos que insistir e tentar levar as pessoas a esse conhecimento. Eu acho que é isso, buscar essa harmonia. Tem uma pergunta da Angelita Elaine sobre psicoterapia reencarnacionista. Ah, esse assunto é muito legal, sabe por quê? Aqui nós temos o programa Crianças do Século XXI, que quem dirige é a Carmen Mírio, todas as sextas-feiras, 6 horas da tarde, né? Às 17 horas. E a Carmen, ela é professora de psicoterapia reencarnacionista, ela é instrutora. E também, no programa Seja Mais Feliz, com a nossa Bia Porto e a Camila, a Bia também, ela é psicoterapeuta reencarnacionista. Ela é psicóloga e psicoterapeuta reencarnacionista. Na sexta também, às 8 horas. Na sexta-feira, às 8 horas da manhã. Horário de Brasília, né? Porque o pessoal está escutando a gente também de outros estados. Então, para a pessoa que fez a pergunta, se ela tiver interesse, e para perguntar coisas mais assim, que ela queira saber mais até, pode assistir esses programas aí e perguntar para essas duas. Mas qual a pergunta dela? Tem o Marcelo também. O Marcelo, o marido da Carmen. É, o Marcelo Sirin. Ele está participando aqui com a gente, um bom dia. O Marcelo e a Carmen que faz o programa Crianças do Século XXI às sextas-feiras, às 17 horas. Então, os dois são especialistas e eles já deram vários cursos aqui em São José, de formação mesmo, sobre psicoterapia reencarnacionista, né? Mas vamos para a pergunta? Jorge, eles trataram da minha neta, Ana Beatriz, e a Ana Beatriz é outra pessoa hoje. Que legal. Angelita Elaine pergunta, ô Lourdes, gostaria de saber o que a Lourdes pensa sobre a nova psicoterapia reencarnacionista no tocante a conhecermos um pouco mais de nós através dessa terapia? Eu quero fazer uma parte aqui, né? Eu fui apresentada como psicóloga. Na verdade, quando eu mandei para o Rodrigo, eu coloquei bacharel e licenciada em psicologia. Eu fiz o curso há mais de 40 anos atrás, mas eu nunca atuei na área. Então, eu me distanciei muito, né, dessa ciência, né, que é a psicologia. E hoje eu sou tão leiga quanto qualquer um que nunca tenha estudado a respeito, tá? Então, eu vou no que o seu Jorge disse. Eu gostaria que a pessoa assistisse esses programas e, de repente, questionasse lá. O que eu posso dizer é que a psicologia, a psicanálise, a preocupação é realmente fazer com que a gente conheça esse processo de conhecimento interior. Hoje a gente vê muito bem, muitas vezes, a terapia de vidas passadas, né, que vai trazer, então, aí esse despertar do que fomos e fizemos em outras vidas, para que a gente possa refletir a influência disso na nossa trajetória atual. Mas eu realmente não tenho condição nem conhecimento para responder de forma adequada a pergunta dela. Eu peço desculpas, mas eu gostaria que ela fosse uma fonte que vai saciar a sua necessidade de conhecimento a respeito. Que pode ser, eu também que, vou, que pode ser, inclusive, eu gostei da pergunta. O que inclusive pode ser a Rádio Vivência Espírita, né? A gente Isso. convida todos para participar dos programas Crianças Século XXI, né? Com a Carme, que é especialista em psicoterapia reencarnacionista. No nosso site, eu vou colocar aqui para vocês... A gente já teve um programa também falando sobre psicoterapia reencarnacionista, para quem tiver interesse aí de se aprofundar mais, até escutar esse programa com a Carmen também, né? Aí você coloca, Rodrigo, eu já tenho. Você coloca pra gente no WhatsApp e coloca no YouTube o link, né? Outra coisa, Rui, como a Carmen faz o programa já há algum tempo aqui na nossa rede, aí o que acontece? Faz tempo que a gente não convida ela para ela ser... Vamos fazer outro programa com ela de novo para ela falar sobre psicoterapia reencarnacionista. Falei que eu estive num programa com ela aqui e já falei, olha, precisamos convidá-la, convidar você para vir ao nosso programa, né? Vamos aproveitar o gancho, então, da nossa ouvinte, né? Quem que é? A Angelita Elaine. A Angelita. E fazer mais um programa com a Carmen sobre psicoterapia reencarnacionista. Então o Rui convida, cara. É o programa 700. Pode deixar que o Rui não é igual ao Rodrigo. Se o Rui botar na cabeça que ele promete, vai convidar, ele não esquece. Ele tá promete e faz. Aconteceu com a Lourdes. A Antônia falou, precisa convidar a minha cunhada, que é lá de Campo Limpo, Paulista. Falei, vamos convidar. A Deise Manzano aqui, que mandou um bom dia lindeza, que ela fala aqui, né? Muito legal, lá da Rádio Boa Nova, que é prova viva disso, né? Ela falou, vou te passar os contatos lá da Rádio Boa Nova. E foi mandando os contatos com ele, foi chamando todo mundo para participar. E no próximo, dia 16, no dia 23, nós vamos fazer uma entrevista com a pessoa lá da cidade de Assis, na Itália, na cidade de São Francisco de Então Assis. Preparem o italiano aí. Se preparem aí para fazer uma série de perguntas. Mas ele é português. O Douglas Brito é português. Prepara o italiano aí. Prepara o italiano. Ele é português. Não sei se você entende direito, você é português também, né? Você entende direito português? O pessoal do português? O português de Portugal, sim. Se calhar. Tá vendo? Então. Falando em português de Portugal, meu avô, Manuel, meu avô, Maria, minha avó Maria estão escutando também. Quero mandar um abraço. Não, mas você que tem o green card lá de Portugal, você não pode dizer que você não sabe falar português. Sim. Entendeu? Pronto. Você não pode exigir que eu fale inglês se eu não tenho green card de americano. Meu green card é só cartão aqui do Brasil mesmo. Não tem nada de. O meu é cartão do SUS, que eu tenho aqui, aqui no Brasil, e não tem nada de inglês comigo, não. Né? Agora, você que é português, você vai ter que entender direito, porque o Douglas, eu acho que dessa vez ele vai falar em português. Em português, português. Não é italiano, não. Em português. Português do Brasil. Brasil. Legal. E só falando aqui, comentando que o programa é o 746, Psicoterapia Reencarnacionista, com Carmen Miro e Daniela Pereira, aqui no programa Vence Espírito. Então, já postei o link aqui para vocês. E qual a data que foi? Isso foi há 2 anos atrás, fala a data exatamente. É porque faz 2 anos que ela tem o programa aqui, então nós não... Mas já foi no estúdio novo, já foi no estúdio aqui no estúdio Chico Xavier. Tá. Foi quando a Lourdes veio de São Paulo para cá. É. Eu queria colocar aqui que a Deli, nossa grande amiga e irmãzinha Deli, deu um bom dia a todos. Está dizendo, Lourdes, gratidão por estar conosco nesta manhã, transmitindo muita tranquilidade. Ela disse que a Antônia já é querida por nós, e agora você também. Ai, muito obrigada. Ela tá fazendo uma pergunta que você já abordou, então não tem nem necessidade. Porque ela coloca aqui, dizem que quem nos incomoda, o que nos incomoda nas pessoas que convivem conosco é algo que devemos trabalhar em nós mesmos. Você já abordou isso aí no começo e foi muito interessante. Olha, a Carmen mandou um bom dia aqui, Rui, Rodrigo, Carlos, Lourdes e ouvintes, estamos aqui ouvindo e adorando o programa, né? Então já está convidada ao vivo aqui, né? E a Angelita comentou que é aluna dela, já é aluna da Carmen em constelações, que ela faz constelações sistêmicas também. Então ela sabe mais do que a gente até já, né? Tá vendo, legal. Angelita? E quem entrou aqui e tinha deixado uma mensagem foi o João Eloy, né, falou uma coisa muito interessante que citou aqui para sabermos, que eu acho que também é da sua cidade, né? O Jorge Eloy, né? Ah, Jorge Eloy é meu marido. é o irmão da Antônia. Da Pu. Ah, então o Jorge comentou que para sabermos quem somos, né, lembremos que o que nos trouxe Emmanuel no seu livro Caminho, Verdade e Vida. Aguçemos ouvidos, imprescindível é que nos identifica nossas fraquezas. Levantamos individualmente sobre os próprios pés, pois há muita gente esperando as asas de anjos que não lhe pertence. Uhum. Legal, né? É o que nós falamos do umbral mesmo, né? Nós falamos o seguinte, se a gente está esperando trabalho, nós temos que ir para os lugares onde as pessoas precisam da gente. Porque está cheio de gente esperando asa, está cheio de gente achando que vai para o lugar melhor do mundo. Aí fica decepcionado quando chega lá. Né? É isso aí. E não podemos esquecer que nós somos anjos de duas asas, uhum, né? E precisamos equilibrar as duas, a intelectual e a espiritual, a moral, né? Então, quando há um desequilíbrio, que é o que acontece hoje, né? Hoje é um desequilíbrio, a intelectual, na maioria, né? Tá maior, né, do que a espiritual, do que a moral. Uhum. Então, cabe a nós dar uma equilibradinha nessa para que a gente possa voar e ir lá para o umbral ajudar, né? Só uma pergunta aqui também do Marcos, para a gente encerrar as perguntas, né, que a gente tem que encerrar o programa também. Ele está falando, a pessoa humilde gera algum hormônio na sua ação? Serotonina, por exemplo? Você sabe, Luiz? Eu acredito que sim, eu não sei, porque eu posso estudar e depois responder aí com mais propriedade, mas eu acredito que sim, porque a pessoa humilde, ela traz em si aquela pacificação de coração, né? E quando nós estamos com o coração pacificado, tudo se reflete no nosso físico, não é assim? Mesmo nosso estado de agitação, nós somatizamos tudo. Somatizamos os estados de conflito, né, de irritação, e os de pacificação. E a pessoa humilde, que ela adquiriu a maior das virtudes, ela é pacificada. Então, com certeza, isso se reflete no seu organismo. Muito provavelmente, o hormônio do prazer, a serotonina, deve ser enviada para o nosso organismo, porque o humilde, ele é feliz, né? Não é assim? Dica. Isso. Nós um dia atingiremos essa humildade e a felicidade traz prazer e a serotonina traz prazer. Legal. Rodrigo, vamos para o aniversário. O Rodrigo colocou aqui, falar em aniversário antes, o aniversário da Chiquinha, que nós falamos com 106 anos. Será que a Chiquinha não é gato, não? Porque ela está mais nova do que o Barcelli aqui nessa foto. Né? Não, porque com essa carinha carinha da Chiquinha aqui, ela vai viver mais uns 50 anos no mínimo, porque ela está mais nova do que o Bacelli aqui na fotografia, viu, Chiquinha? Não sei se ela está escutando a gente, né? O pessoal não está vendo. Não fala para o Bacelli não, viu, Cláudio, que eu falei isso, que a Chiquinha está mais nova do que ele aqui na foto. Deixa vocês tentar... não vão falar dos aniversariantes? Vamos sim. Eu tenho quatro. A gente fala para você falar também, tá bom? Todo mundo vai falar aqui dos aniversariantes e você fala também. Mas deixa eu mostrar aqui a foto, que nem todo mundo tá no WhatsApp do Vivência Olha Espírita, lá, né? Vê se eu tenho razão ou não tenho. Se a Chiquinha não tá mais nova do que o Bacelli. Né? Não, mas aí é o Cláudio não conta pra ele, não. O Cláudio nem conta pra ele. Não, ele... Só tá o lar, inteiro lá aparecendo. Uhum. Então vamos aproveitar agora o momento, né, da Chiquinha, comemorando, né? É, geralmente a gente fala os aniversariantes dessa semana, né? Porque os outros nós falamos a semana passada. É, dia 9, amanhã, quem faz aniversário é a Zorilda. E ela vai fechar a rua lá. É, lembrando que é um oferecimento também da WS. WS Festas e Embalagem, WS Festas, que oferece aqui o momento dos aniversariantes. Quem faz aniversário também dia 10 é a Leia Freire, a nossa querida Leia, lá do Centro Espírita Maria João de Deus. É professora de inglês. Isso, professora de inglês, do Rodrigo, né? O Rodrigo aprendeu a falar inglês com a Lé. Direito, né? Porque antigamente ele falava meio errado. Falava torto. É. O dia 11, quem faz aniversário é a nossa amiga Arlete Delpinho. Arlete, que também faz o programa aqui, Prosa Criativa, todas as segundas-feiras, às 20 horas. Ou 19. É a mãe girafa, né? Como o é 20 horas comentou. Ou 19 horas o programa? É às 19h30. 19h30. Na segunda-feira. Toda segunda-feira aqui. Ao vivo, Prosa Criativa, né? Um programa que pensa fora da caixa. Isso. É, dia 14, quem faz aniversário é a Arlete, nossa amiga Aniette, doutora Aniette Roma. Dia 14 também o Pedro Augusto, meu neto, também. O Jorge Augusto já fechou a rua lá para o aniversário dele. E dia 14 também o Luiz Frederico, meu sobrinho, também faz aniversário. Um grande abraço a todos. Rui? Não, lá do Paulo de Tarso, a Zorilda, né, que hoje ela vai fechar a rua. É hoje o aniversário. Hoje, não estava pensando que dia 9. Vocês foram convidados? Não fui, não, pensei que era mais. Pensei que a Zorilda gostava mais de mim. Zorilda, um grande abraço para você. E quem faz aniversário no dia 13 é o André Luiz Castro, também que trabalha comigo a segunda-feira lá no Paulo de Tarso. Faltou algum aí, Rodrigo? Não. Então, Lúcio, você pode falar os seus aí. E fala para ela encerrar. Então tá bom. Uhum. Então, meus sobrinhos netos, a Brenda e o Theo, que tiveram nessa semana. As amigas Marina e Isabel. E farão no final do mês o Ricardo e o Daniel, que são meus sobrinhos também. Você me salvou. Parabéns a todos. Você me salvou, porque o Tião tinha escrito aqui, mandado eu ler, eu tinha esquecido. Ah, tá vendo? Mas eu esqueci. Legal. Você salvou a Brenda, o Theo e o Ricardo aqui, aniversário de janeiro. Vocês não falaram. Sobrinhos do Antônio. Tá esquecendo de falar do livro que já foi conseguido. Isso, do livro do Aécio, né, Rodrigo? Nós fizemos a campanha aqui, conseguimos arrecadar a verba para cobrir a tiragem do livro. E já chegou o ISBN lá na editora Dionísio. Olha só. E daqui uns dias o livro deve estar por aí, o livro do Aécio. O que é ISBN, para quem não sabe? ISBN é a identidade do livro, né? Legal. ISBN tem o ISBN e a ficha catalográfica, né? Então, já chegou os dois, o ISBN e a ficha catalográfica, que é aquele fichinha que fica na primeira capa, lá, na primeira folha do livro, dizendo os dados de tudo, quem que é o autor. Vai matar o S do coração aqui, pô. Né? E já... Não, mas ele já está sabendo direito, porque legal. O Fábio pediu para ele dar mais uma olhada, finalizando, para poder ver se tem alguma coisa para corrigir, passou para mim também. É, mas chegou tudo já, pronto, daqui uns dias deve estar por aí, como também o nosso livro, que deve chegar até o final do mês, que é o nosso livro Trajetória dos Espíritos, da Terra aos Círculos Espirituais. Até o final do mês o livro deve estar aí também, que já está na gráfica sendo prensado. E o do Aécio também, calculo que mais ou menos nessa data que chegar o meu dele, deve estar chegando também. Lembrando que o Aécio, que os nossos livros, tanto o meu como o do Aécio, são integralmente dedicados, a receita será integralmente para a Associação Maternal Espírita aqui de São José dos Campos. Mas você vai fazer vamos fazer um lançamento. Noite de autógrafo, vamos fazer sim. Vamos fazer um legal, lançamento. Legal, Jorge. E o Nil também lá no WhatsApp, no Instagram do Nil. O Nil, para quem não conhece, sempre faz as capas do livro e faz os bonequinhos que vocês estão vendo aqui, ó, aqui do lado. Uhum. Né? Então, a do Kardec, o Chico, o Jesus. O Nil que faz essa arte. Arte, né? Essas, vamos dizer assim, ilustrações, né? Ele está aqui, ele também já postou no Instagram a capa do livro do Jorge aí. Se vocês quiserem conhecer, tá aí também. É, esse livro eu falei que é da AME e da Casa da Marcela, né? São duas entidades que são beneficiadas aí com a renda desse livro. Não é lucro, não, é a renda mesmo, porque quando é lucro é que você tira todos os custos e o que sobrar você passa para a entidade, direitos autorais. Não, é a renda, porque a gente recebe o patrocínio e o patrocínio paga o livro e toda a venda depois vai para as duas instituições, no valor integral. Bacana. Rodrigo, vai ter dica? Vai ter dica? Posso vai, te dar uma dica? Vai sim, depois do sorteio. Olha lá. Tá, posso dar? Pera um pouquinho. Então, esse livro aqui. Só um minuto. Ela sabe tudo do programa. Tá. Só um minuto. Ah, eu assisto. Tem o sorteio. Ainda tem o sorteio. Fala para a Lourdes para encerrar o nosso programa e fazer a prece. O sorteio é quem a gente sorteou. A gente só deu tempo de sortear o livro aqui hoje, tá? Então, o livro que eu já coloquei na planilha agora, tá? Então, já coloquei a Lourdes, já coloquei aqui, foi a Meire Romão Marcondes. A Meire Romão Marcondes, que participou aqui pelo Facebook, foi sorteada para ganhar um livro. Então, a gente pede para buscar o livro na Casa do Caminho, na livraria, que é o oferecimento da livraria, na Casa do Caminho, lá na Avenida Rui Barbosa, 232, Bela Vista, aqui em São José dos Campos. Então, Avenida Rui Barbosa, 232, lá na Bela Vista, São José dos Campos. Lourdes, eu vou fazer o seguinte. Aquele livro que a gente ia... que é para você pegar na livraria da Casa do Caminho, eu vou, ao invés de pegar qualquer livro lá, eu vou dar para o Tião um livro nosso, da minha autoria, para ele entregar para você. Tá bom? Muito obrigada, muito obrigada. Fico muito feliz. Então, posso dar minha dica? Pode, agora pode. Então, eu utilizei também este livro no nosso estudo de hoje, Bora Despertar. E eu queria aqui aproveitar o programa para agradecer publicamente ao Luiz Monticelli, que é aqui de Campo Limpo Paulista, ele que me deu o livro. Na verdade, ele já deve ter presenteado com o livro 70% da população aqui de Campo Limpo Paulista, a população espírita. Na minha opinião, ele é um dos maiores divulgadores, né, da doutrina aqui na cidade, e é um dos maiores conhecedores da doutrina, né? O Luiz é conhecido como seu Luiz da Farmácia, porque ele teve uma farmácia durante mais de 50 anos aqui em Campo Limpo Paulista, onde ele era inclusive farmacêutico, e naquela época não havia o acesso das pessoas mais necessitadas a médico, a SUS, esse tipo de coisa. Então ele, como farmacêutico responsável, atendia as pessoas e fornecia gratuitamente os remédios. Então eu precisava chorar, né, gente? Então eu precisei achar uma coisa para chorar. Mas o Lourdes, você passa depois o telefone, o contato, para a gente entrar em contato com o Luiz da farmácia para ele participar do nosso programa. Porque aqui também tem uma farmácia aqui em São José. É, porque nós temos uma farmácia comunitária, que há 41 anos que distribui medicamento de graça para a população, há 41 anos que é administrada pelo nosso vereador Fernando Petitti. Olha que bacana. O Luiz já aposentou-se, né? Não tem mais a farmácia, ele vendeu a farmácia, mas é uma pessoa incrível, tem muito conhecimento, realmente. Quando eu soube que a Cucu ia falar sobre o Jesus, eu conversei com o Luiz, porque o Luiz já havia me falado muito sobre Jesus, né? E até sugeri que a Cucu entrasse em contato com ele, porque ele tem muito conhecimento. Ele não faz palestras, essas coisas, mas ele, numa conversa com o Luiz, a gente aprende demais. Então fica aqui, Luiz, que eu sei que você está ouvindo, e se não tiver, vai ouvir, né? O meu agradecimento por tudo que você já me deu. Não só com os livros, mas em termos de conhecimento, em termos de exemplo, em termos de amor. É isso. Uma coisa a Lu confirmou, né? Ela é chorona. Eu sou. Demorou. Tá, demorou muito para chorar. Só chorou no finalzinho. Demorou. Mas o povo do Bezerra de Menezes estava lá. Chora, chora. A Valéria do Rio também entrou aqui e colocou uma foto dela também com a Chiquinha. Tá aqui. Outra foto da... que a Valéria colocou aqui, que ela tirou a última vez que ela teve lá em Uberaba, com a Chiquinha. Né? Legal. Olha que legal. Deixa eu pôr aqui em homenagem à Chiquinha. Lourdes, A gente vai encerrar o programa agora e a última palavra será a sua, tá bom? E antes de... você pode fazer suas considerações finais e depois fazer a prece de encerramento para a gente, tudo bem? Tá ótimo. Tá. Opa. Então, a foto e nós vamos se despedir nós aqui primeiro, nós quatro. Aí depois a gente passa para você. Tá difícil aqui. Tá bom. Espera aí que eu tô quase lá, conseguindo aqui. Não vou conseguir colocar a foto da Chiquinha aqui. Deu um probleminha aqui. Vamos ver se vai agora. Agora vai. Não vai não. Então, tá bom. A gente depois, o pessoal, convidar o pessoal para entrar no WhatsApp do Vivência Espírita. Porque no WhatsApp tá lá. Que aí pelo WhatsApp dá. Então, eu tenho que mandar o link, né? Vou mandar o link aqui pro pessoal para entrar no WhatsApp do Vivência Espírita. Exatamente. Então, eu quero agradecer a todos aqui com a mensagem final aqui também do nosso livro Você Se Conhece, né? Essa mensagem número 20 que está aqui. A nossa recuperação moral não acontece como num passe de mágica. Para isso, temos que rever e mudar nossos procedimentos, combater a todo instante nossas más tendências e acreditar que podemos vencer. Um grande abraço a todos vocês, até a próxima semana. Quem vem na próxima semana, Rui? Quem vem na próxima semana seremos eu, o Rodrigo e você. E nossa, o Carlinho. Nós vamos falar sobre os 18 anos, os 18 anos do programa Vivência Espírita. As experiências, as descobertas, os conhecimentos que adquirimos através do programa Vivência Espírita. E 18 anos no ar, né? Era pra gente não falar nada disso, que era nós, né? Porque aí de repente o pessoal não vai entrar pra... Era surpresa? Era. Tinha que ser surpresa. Aí o pessoal fala, é eles que vão falar de novo. Nem vamos entrar no programa. Aí nós vamos ter oportunidade de falar muito mais do que nós já falamos. Nossa, só o pessoal pensando, eu tô imaginando o pessoal pensando lá. Agora tem o Tião na equipe também, né? Vou ter que escutar esse povo, além de estar escutando todo domingo, eles interferindo em tudo. Não deixa os entrevistados falar. E vamos convidar aqueles que participaram, né? O Mário Vinhas, o Fernando Petit, o vereador, para que ele venha, né? Legal. Que ele venha contar as experiências dele. Né? 18 anos no ar. 18 anos no ar. Muito bom. Lu, eu agradeço demais a sua presença aqui. Você foi muito prestativa em atender, inclusive sugerindo uma série de temas, né? E nós escolhemos justamente esse, quem é você, né? Um bom dia para você, um grande abraço à sua esposa, nos filhos e até a próxima vez, se Deus quiser. Legal, só antes de passar aqui pro Carlinhos... É uma questão de honra aqui apresentar a nossa amiga Valéria e a Chiquinha. Agora consegui colocar a foto aqui da Valéria. Homenagem à Chiquinha aí, fazer 106 anos. Lá no Lar Espírita Pedro e Paulo, a Valéria lá do Pai Bem, lá do Rio de Janeiro, com a Chiquinha. Agora pela foto eu consegui lembrar dela. Muito legal, parabéns. Agradeço então a todos vocês, nossos queridos vivencianos que entraram, participaram. Peço desculpa por não poder ler todas as mensagens. Tem bastante gente que participou aqui, bastante gente comentou, mandou mensagem aqui pra gente. A gente agradece de coração a todos vocês e convida até o próximo programa às 8 horas, que vai ser o especial aí pra gente falar sobre essa experiência do programa Vence Espírita. Fala, Rui. Não, e vamos abrir o microfone, abrir deixar o telefone para os comentários, as nossas sugestões, comentários dos nossos. Te abre aqui e pode jogar na mesa também para do nosso programa, né? Legal. Então, Carlinhos, nós agradecemos ao Rodrigo, ao Tião Varoto, que agora está no telefone, ao Jorge Reis, ao Rui Barbosa. Agradecemos a toda a família vivenciana, desejando um ótimo domingo em família, que tenha o seu macarrão com franguinho de todos os domingos, com o seu refrigerante, assistindo o programa na televisão do seu agrado. Um ótimo domingo a todos, fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Lourdes. Lourdes. Suas considerações finais e a prece de encerramento. Para baixo. Tá certo. Então, agradeço a vocês quatro aí que me receberam com todo carinho e a todos que estiveram conosco. através do chat, assistindo, né? Muito obrigada de coração por todas essas vibrações amorosas e pelo muito que eu aprendi. Convido o pessoal para o podcast, seu podcast também. Como é que eles podem? O podcast é Viva o Amor, Lourdes Coim. Eu comecei no início da pandemia, né? O objetivo é trazer mensagens consoladoras baseadas na doutrina. Então, Viva o Amor, Lourdes Coim, em qualquer agregador de podcast, Spotify, Apple, Já encontrei, vou colocar o link aqui para o pessoal. Isso, então tá bom. Bom, gente, então, com consideração final, eu gostaria que nós realmente despertássemos a nossa consciência para que a gente pare de tentar mudar o outro e que a gente se foque em mudar a nós mesmos, né? Buscando responder essa pergunta, quem eu sou, o que é preciso fazer para que eu seja aquilo que Deus espera de mim. E eu queria falar para vocês que aquela mulher que eu contei lá no comecinho da história, né, nesse tempo do programa, ela desencarnou e voltou aos portões do Reino dos Céus e começou a bater novamente, a chacoalhar lá o portão, e ouve-se aquela voz: quem é você? E agora, mais consciente e bem firme na sua resposta, ela diz: eu sou um espírito imortal. Sou filha de Deus, Pai amoroso e bom. Eu sou a soma de todas as experiências que eu já tive nas várias encarnações. Sou uma pessoa que ainda é orgulhosa, egoísta, vaidosa, tenho dificuldade em perdoar e me relacionar com o outro. No entanto, estou nessa caminhada rumo à luz, rumo à perfeição. E eu sei que hoje eu sou melhor do que eu fui ontem e que amanhã eu serei melhor do que eu sou hoje, porque eu estou lutando para isso, seguindo esse farol que é Jesus e a doutrina. E aí, meus amigos, as portas do céu, os portões do Reino do Céu se abriram para essa pessoa mais consciente. E agora a nossa prece. Senhor, agradecemos imensamente por essas horas, que passamos aqui juntos e que onde o Senhor nos permitiu refletir sobre a essência, sobre a nossa essência, sobre a essência da vida. E nós te pedimos, Jesus, as suas bênçãos para todos aqueles que estão sofrendo, aqueles que perderam entes queridos por causa da Covid, por causa dos desastres naturais, né? As pessoas de Capitólio tão recente, né, que estavam lá, aqueles que perdem os seus entes queridos em violências deste mundo, que todos possam se sentir confortados na fé, na certeza de que estamos onde estamos e passamos por aquilo que precisamos. E que Deus é Pai, realmente é Pai. E eu queria terminar com uma frase de Padre Teresa de Calcutá, que diz assim: que a paz esteja dentro de você hoje, que você creia estar exatamente onde você deve estar, que acredite nas infinitas possibilidades que nascem do destino, que usufrua as graças que recebeu e passe adiante o amor que lhe foi dado. Que Deus te capacite para cada batalha da vida, que Ele guie o teu caminho, que você se lembre de que o bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem a si mesmo. Veja que ao final das contas é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. Que assim seja. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faz silêncio e espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em risos de esperança no amanhã que vem. Depois